Caraca, maluco, acabou de explodir a luz aqui do teto, é sério. Eu escutei um bagulho mesmo, foi aí? Foi. Foi enquanto o Modeste cantava a música do Tian. Tá vendo? Foi Satanás, a maldição, Satanás, é você? É você, Satanás. Que isso, velho? Modeste, cala tua boca, velho. Parei. Não estourou a lâmpada, explodiu, cara. Olha a gaguejada de medo. Nossa, maluco, não passa uma agulha aqui agora. Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Wahreva. Written Wahreva. Minha bota já furou, a minha calça já rasgou, mas tá na moda. Boa noite, universo. Boa noite, Galacta. Boa noite, ouvintes do Areva. Tudo bem com vocês? Aqui é o Zenon, começando o podcast O Areva. De hoje vamos falar sobre modinhas. Olha aí, as modinhas que tanto nos enchem o saco hoje. E pra isso vamos contar com a participação dos meus amiguinhos de sempre aqui, senhor Thiago Moura. E eu quero saber o que é Galacta. Ouça o Huawei News, rapaz. Não, obrigado, que eu acho uma merda. Senhor Marcelo Soares. E aí, pessoal, tudo bem? Duende Amarelo. Não quero tchu, não quero tchá. E o Luiz Carlos Modeste, novamente, no nosso casting. Salve, galera, mais imprescindível que um Tamagotchi. Isso aí, Curitiba Futebol Clube mandou um abraço. A tomar no cu. Ai, pra puta que eu pariu. O Modeste já começou bem, já, né, mano? Tá pilhado. Muito bem, amiguinhos. Então, começando mais um podcast Wareva. Como eu já falei, hoje vamos falar sobre modinhas. E eu quero começar perguntando pro nosso querido Thiago Moura, o cara que é viajado aí, vive indo de estado em estado do nosso querido Brasil. É, sou cacheiro viajante. Pois é, quase um nômade. Seu Moura, diga-nos quais as modinhas que incomodam essa vossa pessoa de Criciúma. Hoje em dia, eu defino pessoas, classe social da pessoa, por um detalhe. Cabelo do Neymar. Nível social, cabelo do Neymar. Sério, assim, a pessoa se dá o trabalho de ir lá cortar o cabelo estilo cacatua doida do Cerrado, cara. É internação na hora, cara, pelo amor de Deus. Mas você sabia que isso não começou com o Neymar, né, cara? Começou com o Ronaldo gordinho na Copa do Mundo. Você fala do cabelinho de cascão? Começou antes disso, quando nos anos 80 todo mundo cortava o cabelo mullet, Chitãozinho e Chororó, na época ninguém chamava mullet. Não, peraí, foda-se. Mullet, cabelo do cascão, tudo isso era escroto, mas nada bate com o moicano do Neymar. Nem o cabelo do Birubiru bate. Vocês não lembram da época dos anos 80, Nina Hagen, aquelas coisas New Age, né? Não, cara, a gente nasceu nessa época, mais ou menos. Então, porra, aquilo era bom, perto do cabelo da Nina Hagen, o Neymar era um modelo, cara. Alguns anos atrás era impossível alguém com aquele tipo de cabelo deixar o cabelo igual ao do Neymar, cara. Mas o problema é que os caras não cortavam igual o Chitãozinho e Chororó. Os cabelos já nasciam prontos assim, entendeu? Cara, eu tenho fotos do meu irmão, que ele tem hoje, ele tá com 24 anos. Se eu mostro pra alguém essas fotos quando ele era pequeno, com o cabelo chororó, ele vai brigar comigo, cara. Sério, cara. Ele ia pro cabeleireiro e pedia, eu quero cabelo chororó. Tá, pedir cabelo tigelinha, né, cara? Cabelo tigelinha era a mãe e o pai que levavam pra cortar cabelo tigelinha, né? Era até você ter idade suficiente pra poder não cortar tigelinha. Ou então ser que nem eu, fudido, e ter que ir no colégio da polícia e ter cabelo raspado desde sempre, né? Eu pensei que você ia dizer que era careca desde criança. Mas foi o álcool, as drogas. Ô, Moura, você falou que você define a classe social da pessoa. Eu achei que você ia falar que você define a classe social através da pessoa que usa ou não fone de ouvido em lugares públicos. Ah, não, mas isso aí já foi tão citado naquela porra daquele podcast de ódio, né? Não, mas agora a modinha não é usar o fonezinho, aquele pequenininho no ouvido. Agora a moda é usar aqueles headphones gigantes de novo. É verdade, bom, velho. A galera acha muito maneiro isso aí, parecendo Princesa Amidala, de rádio, né? Cara, mas eu não sei se vocês vão lembrar, antigamente tinha um rádio que era um fone de ouvido, assim. Aí de um lado você sintonizava a estação, do outro era volume. Sim, numa época em que a tecnologia se resumia a coisas gigantescas. Exato, né? O Walkman era um tijolo. Exato, né? E agora, se a galera que se vê no ônibus, no metrô, sentadinho, aquele headphone gigantesco do Darth Vader na cabeça, velho. Mas é melhor porque é silêncio. Silêncio, é ridículo. louco. Tá, eu, não, mas eu prefiro a poluição visual do que a sonora, cara. Eu também. Não. Fonezinho pequenininho que fica enfiado dentro do ouvido. Cara, então vamos fazer um bingo. Eu sugiro pra vocês fazer um bingo, levar um papel anotado e ouvir no ônibus de vocês quantas vezes as pessoas vão falar: ai, como eu sou bandida. Eu sou uma pessoa tão feliz que eu não tenho que pegar o ônibus e ouvir isso, cara. Jargão de zorra total é foda, cara. Bordão, como moda, é uma coisa muito chata, né? Sempre existiu, mas os que surgiram, esperou, né? Surgiram nos últimos tempos, meu amigo, pelo amor de Deus. O senhor Guilherme Balbi mandando beijo no coração de todos. E tudo culpa do Zorra Total em geral, né? 90%, assim. Até o Pit Bitox era Zorra Total já. Ah, não, cara, que eu não exportava as pessoas falando cuecão de couro, mano. Cara, buzina, toque de celular, tinha camiseta cuecão de couro. E do, na época do Cacete Planeta, que tinha o Massaranduba e o... Eu vou dar porra. É, puta. Montanha. Cara, mas eu peguei uma época do Cacete Planeta bom, que eu tinha uma camiseta que era: é, Jesus te ama, mas eu te acho um bundão. E era Santa Ceia, com todo mundo vestido de palhaço, assim. Essa época era bom, mano. Tinha uma gordona no praia, salve as baleias. Depois, não sei se vocês lembram, que teve uma modinha de camiseta com frases. O Ministério da Saúde, PTP é prejudicial à saúde, atrás, foda-se o Ministério. Se o seu namorado não faz direito, eu faço. Nossa. É, faça sexo com segurança e atrás escrito segurança. Peru sadio. Eu tenho que dar os parabéns para o Pânico, porque os caras conseguiram pegar frases bestas que todo mundo fala e transformar em camisas e vender, cara. Mas cara, o povo consome essas idiotices. É, na verdade, eu tenho que lamentar pelo povo que compra. Essas camisetas, cara, é camiseta que você vai, sabe, praia de terceira, assim, que tem aquelas, aqueles quiosquezão que vende 3 camisetas por 10. São Paulo é uma praia de terceira que eu fui uma vez, meu Deus. O tipo de praia que tem esse tipo de coisa, assim. É, cara, Laguna, sabe? Bom, a Laguna não é tão ruim, cara. Vai conhecer Guarapã. Laguna é péssimo. Não, Laguna não é uma praia feia, Laguna é uma praia classe D. Mas você tem que conhecer o litoral paranaense, é ridículo. Vai, eu conheço, eu tenho a felicidade de conhecer o litoral paranaense. Só que Laguna é o típico lugar onde vai o pessoal que tem o cabelo do Neymar. Você é paranaense, mano? Sou curitibano, pai. Louco, você é um nômade, hein? O cara é curitibano, mora na Santa Catarina e tá aí no Rio de Janeiro. Basicamente isso. Agora virou modinha não gostar de modinha. Tem os típicos cabelinhos do Neymar, tem aqueles que querem fazer mais cagada ainda, né? Faz umas luzes, mete um raibanzão com lente espelhada, roxa, amarela, laranja, beleza, né? O desfile de escola de samba. Cara, se todo mundo, se esses caras pararem de olhar pro Neymar e olhassem pro MC Catra, o mundo era melhor, cara. Antes eram os clubbers, né, cara? Parecia umas armas de Natal na rua, né, velho? Vocês lembram disso, velho? Meu Deus do céu, cara. Sumiu nessa galera. Os clubbers digivoluíram e viraram os emos. Eles se ligaram que eram horríveis e começaram a chorar, né? Aquelas camisetas que eram, pareciam uma árvore de Natal pendurada, assim, de um monte de coisa. Alguém já teve o prazer de dar um chute na costa de um clubber? Não, graças a Deus não, porque nós somos um blog contra a violência e a favor de que todas as pessoas sejam felizes. Eu não era assim, era assim, pacífico. Os clubbers e os emos fizeram uma fusão e apareceram o Restart, né? Exatamente, era o que eu ia dizer. Primeiro veio os clubbers, depois os emos. E depois, né, eles se cruzaram, né, e nasceram o rap rock do Restart. O Restart é uma moda que está acabando. Acabou! Acabou! Acabou! Pra exorcizar o último fantasma que voltava! Eu tenho uma teoria sobre isso. É muito clássico. Alterna colorido e preto e branco. Quer ver? New Wave. Colorida. Que merda, né, cara? Scorpion era modinha. Você acha que vai voltar o monocromático agora? Vai voltar pro monocromático. Olha só, New Wave colorido pra caralho. Aí veio o grunge, monocromático. Aí veio o clubber, colorido pra caralho. O emo, monocromático. O rap rock, colorido pra caralho. O próximo passo vai ser todo mundo fantasiado, sei lá, de Charlie Chaplin. Uma modinha que eu comecei a ver muito constantemente é o vestuário masculino se aproximando cada vez mais do feminino, né? Vocês têm que ver aquela reportagem que estão passando sobre o Japão. Aí você vê que o mundo não é tão assim. A gente não é tão estranho assim, cara. Tem lugares que conseguem ser muito mais ridículos que a gente. Mas é diferente, cara. No Japão isso é cultural, assim. Japão, japonês é doido. Japonês é doido. Fralda geriátrica, tapa na cara e vestido de Yu-Gi-Oh! É bem... Japonês é doido, porque fica do outro lado do mundo. Fica do outro lado do mundo. Eu acho que o sangue sobe pra cabeça, porque eles ficam de cabeça pra baixo, tá ligado? Eles ficam de jeito. A física acabou de morrer nesse instante. lá esse lance de fantasia de outros mundos espetaculares, os mangás, não sei, isso faz parte do dia a dia dos caras, velho. O dia a dia dos caras é ter mangás exclusivo sobre filho comendo mãe, cara. Ai, que nojo. Ah, eu tenho certeza que lá tem aqueles monstros gigantes mesmo destruindo Tóquio. Não, sério, se a gente for, eles vão falar que eu sou um modesto de qualidade, mas se for pegar o que tem descrito de mangá, cara, e colocar, esse povo é doente, cara. Não, é bizarro, não, é bizarro. Eles têm uma como é que é, uma paixão pra aqueles... Tentáculo? Que... É tentáculo? Isso, tentando lembrar isso, tentáculo com pinto. Então pega a mulher e enfia 6 tentáculos na mulher. E aí a mulher é fantasiada de colegial, né? É, nossa, ela é Anjos Young, né, cara? Ok, ser modesto. Eu acho que eles sempre foram muito reprimidos nessa questão, né? Era sempre aquele lance de submissão, de não sei o que. Chegou uma hora que o nego estourou, cara. É, eu não quero saber dessa porra, não. Mete um tentáculo nessa desgraçada aí. Mas isso não é uma modinha, cara. Isso é, tipo, corriqueiro lá. Não, é cultural dos caras, velho. Cara, se vestir de Yu-Gi-Oh! Não tem como ser, cara. Modinha aqui no Brasil foi um mangá, né? Teve um auge, um boom, e agora já não tá mais tão forte. É, as crianças cresceram, né, cara? Arrumaram emprego, arrumaram namorado. Os que não conseguiram estão aí até hoje se vestindo de Yu-Gi-Oh! O Rumenix? Tipo... Cara, eu tô olhando pra um agora, um adolescente, que tava vibrando porque saiu episódio novo de Cavaleiro do Zodíaco Novo. É o Renver? Não, meu irmão, tá aqui na minha frente. Ai, Cavaleiro do Zodíaco Novo, ai meu Deus. Nossa, estourou 3 mods falando isso. Cavaleiro do Zodíaco era um troço foda, né, cara? Cada golpe que o cara se tomava, tipo, dava pra reencher o Emosc, assim, né, o centro de doação de sangue. Fala pra ele que Cavaleiro do Zodíaco é a soma do grupo Dominó com Sailor Moon, cara. Puta, eu não vou cair nessa. É verdade. Não, vai dar briga na família, mano. Faz isso, mano. Mas esse lance da vestimenta, por exemplo, as calças masculinas estão ficando cada vez mais apertadas. E eu usava calça bag, parecia um balão. Da Fatal. Cara, fazia tanto tempo que eu não escutava esse termo, calça bag. 775 ainda, cara. 775. Puta que pariu. Era modinha, outra coisa, eu usava calça bag com pochete, achava o máximo que do pochete, cara. Não, mas alguém derruba o modesto, por favor, da conversa. Mas a calça bag, ela foi usada muito durante a década de 90, início dos anos 2000, por causa dos rappers, o hip hop, quando começou a surgir, né, quando começou a estourar o... Não, eu falei calça bag porque eu não sei o que é calça bag. Calça bag é aquela calça de rapper que a bunda aparece? É que ela vai subindo, como se fosse, ela vai crescendo na parte da cintura. É, por isso que chama. Eu não consegui visualizar, mas... É aquela calça que cabe 3 da pessoa dentro. Então, cara, o que eu queria falar, essa modinha de rapper que tem que usar roupa 5 vezes maior do que o seu próprio tamanho, tipo o Ribamar do Side Bar. Alguém peça pros americanos informar o porquê disso, né? Pior, aí, cara. Pra combinar, tem que usar aquele boné que a aba é reta, tá ligado? Que acho que eles passam com ferro a aba do boné pra ficar bem retinha, assim. Vocês lembram que antigamente você comprava um boné e tinha que fazer uma dobra? Eu fazia isso, cara. Você tinha que deixar preso com elástico, não sei quantos dias pra aquela... Eu botava no copo, dentro do copo. Cara, é uma moda que eu não consigo entender. Por que os caras não conseguem encaixar o boné na cabeça? Aquele, tipo, a cabeça e mais, tipo, meio pau pra cima de boné. Sabe o que parece? Parece o hortelino, tá ligado? Sério, olha pra esses moleques, parece um hortelino, cara. Eu não entendo, mano. Eu vou dizer o que parece pra mim. Serginho Malandro! Mano, eu sempre quando eu vejo esses caras na rua, eu penso naquele Cômicos Icônicos, tá ligado? Porra. O boné, a aba não é nem virada pra trás, nem virada pra frente. Ela é levemente virada na diagonal, que é pra ficar bem Serginho Malandro mesmo. Tem uma moda agora que ainda não começou a ser muito disseminada no Brasil, mas Estados Unidos e Europa tá entre a molecadinha aí de 13, 14 anos, que é literalmente estão usando as bermudas e as calças com a bunda aparecendo. A calça fica presa na parte da frente e atrás fica a bunda, a cueca aparecendo até a bunda. Moda cofralho. Qual que é a função pra isso? Ah, tá pedindo, né, cara? Vocês lembram uma época que tinha as pulseirinhas do sexo? Meu, amém. Se essas roupas fossem só usadas por mulheres gostosas, tudo bem. Agora eu tenho que ver cada panetone andando na rua com essa fuzua, assim, com as legs, com aquele aba do panetone dobrando pra cima da calça, sabe? A guria andando aquele monte de cova lunar na bunda da guria andando. Cova lunar. Cara, não dá, cara. Pô. Tem que ter bom senso, cara. Funkeira, se é gorda, não seja funkeira, cara. Deixe isso pra Isis Valverde, pra aquelas gostosas. Vocês não valem a pena, cara. Tá, cara. Parece aquela mulher de 700 quilos, né? Com um piercing no umbigo. Parece uma broca de 6 polegadas. Que vai explodir, vai no olho de alguém uma hora, né? Isso quando a garota é um pouquinho acima do peso, né? E resolve colocar meia arrastão. Sabe qual que é a meia arrastão? Aquela de redinha, assim, fica parecendo a mortadela. Aquelas meninas que fica tipo Cyndi Lauper from Hell, né, cara? Ah, mãe! Nossa, cara, a gente fala dessas funkeiras. Aqui em Curitiba tem umas gurias de rock que também não tem espelho em casa. Não dá isso. Mulher sem noção tem qualquer ciclo, não adianta, não é moda. Agora virou modinha não gostar de modinha. Até o ano passado, mais ou menos, tava moda Fiuk, né? Que a camiseta tinha uma gola aqui até o umbigo. Usando camiseta, lembrei que era a gola canoa do Raimundo Flamel com botãozinho. Qual? Raimundo Flamel, você não lembra disso? Novela Pedra Sob Pedra. Ah, o Bruno vai lembrar. Que era aquela gola meio canoa com um botão aqui pra baixo, assim. E tinha umas camisas da Umino. Edson Celulari fazendo papel. Exatamente. Marcela, mano. Noveleiro de plantando, mas nada. De novela, né? Tá perdido. Cara, vendeu que nem água esse tipo de camiseta, cara. Foi que nem na época que teve a outra novela lá, que tinha o Jorge Tadeu, que as plantinhas que tinham, todo mundo queria ter nas casas. A minha vizinha comprou uns 30 mil copos de leite, cara, nessa época. Tinha copo de leite esse negócio, né? Puta, ela, ai, eu vou comprar um copo de leite. Eu falei, você tá me zoando, mano. Vou sonhar com o Raimundo Fogo, com o Jorge Tadeu. Não, velho, era engraçado que, tipo, tinha uma garagem pequenininha, assim, mal cabia o carro, e tava cheio de planta em volta do carro, mancha. Cheio, E o Fábio Júnior, a única diferença entre o Jorge Tadeu e o personagem dele no Rock Santeiro era a cor da camisa, porque o mullet era igualzinho, não sei se vocês lembram. E a atuação também. Ah, porra, cobrar a atuação do Fábio Júnior. Ah, ele fez Antônio Alves Taxista, cara. Ele fez o pai do Fiuk em duas novelas na Globo. Ele faz bem esse papel do pai do Fiuk. Por mais que ele não queira, né? É que nem a Courtney Love fazer papel de puto e drogado, né? Lembra de umas bolsas que pareciam um saco? Agora tô falando que é bolsa de guardar chuteira. Pra mim é que não é um saco preto, cara. Mas na minha época era Cairê. Coisa da época de ver armação ilimitada, assim, cortar. Não, é. Surf e fazer adesivo com papel contact, assim. Porra, eu fiz muito disso, cara. As capas de caderno da escola é tudo customizado. Tall Country. Agora virou modinha não gostar de modinha. Fotos no Facebook, cara. Redes sociais, cara. Redes sociais. Não, cara, tem uma moda em rede social que eu acho um saco, que é aquela de você botar uma imagem de alguém com uma frase bem bonita, né? Clarice Lispector pra lá. Porque antigamente, quando era no Twitter, por exemplo, era só o texto. Agora não, o texto é a imagem, cara. E o Facebook mudou e botou pra ser aquela imagem super aberta agora, que todo mundo vê logo de cara. É um saco isso. Ó, mas o meu desktop eu tirei disso. Tem o Sérgio Malandro olhando pro infinito e a situação é yeah, yeah. Sérgio Malandro. Aí eu vi uma hoje, o professor Girafales com o charuto na boca e a situação é tá, tá, tá, tá. Não, cara, Clarice Lispector nunca ganhou tanta frase na vida dela. O cara vê isso uma vez, tudo bem, né? Mas o pior é que é toda hora, né, cara? Durante, sei lá, uma semana, duas semanas. Vai tomar no cu. Aí é isso que eu acho. Clarice Lispector. Qualquer coisa vira citação da tua mulher, tá ligado? É moda agora. Citação de vai tomar no cu, vou lembrar da música. Quando você mandar tomar no cu pela primeira vez, você vai retomar as rédeas da sua vida nas suas mãos. Cara, stand-up virou uma puta de uma modinha também, né? Qualquer idiota vai fazer stand-up, né? Cara, até eles já convidaram pra fazer stand-up. Jesus amado, imagina o que ia dar isso, mano. Tem concurso na TV de stand-up agora, cara. Aqueles concursos da Ana Hickman e da Eliana que fazem aqueles concursos no final de semana, onde tem um monte de comediante que não tem graça nenhuma. Normalmente cearense. Ou só aqueles paulistas, né? Que quer fazer com as piadas que só paulista entende. Isso aí é desempregado que acha que é engraçado. Aí conta a piada na mesa do bar. Aí quando todo mundo bêbado, né? Porra, cara, tu devia fazer stand-up. Larga o emprego dele de caixa de banco e vai tentar fazer stand-up, vai pro programa da Eliana, cara. É isso que acontece. Alguém avisa isso pro Diogo Portugal, cara, daquele Curitiba. Um sujeito insuportável. Ah, o Diogo Portugal eu acho engraçado, cara. Caralho, é que ele faz a mesma piada que você tá vendo agora, né? Diogo Portugal, ele faz a mesma piada há 15 anos já. Não, isso é verdade. Na virada cultural, ele... Nossa, todas as piadas que ele contou no Jô Soares, ele contou na virada cultural. Agora imagine eu que escuto desde o começo da carreira dele na Transamérica, na parte do esportes aqui. Ele fazia essas piadas durante o jogo de futebol. Aí eu fui no show dele, todas as piadas ele já tinha contado no, na parte do esportes, e ele começou a cantar parabéns pra você, pra piada. Ele ficou puto da cara. Cara, o ponto máximo dessas stand-up foi o Rafinha Bastos, né, cara? Que acabou se fudendo e sumiu, né? Sumiu, não sumiu não, mas... Ah, se fudeu, sumiu da mídia, velho. Não, dia 20, acabou. Dia 20... Tá estranhando, se eu não me engano, o programa, o Saturday Night Live de domingo na RedeTV. É, a versão brasileira do Saturday Night Live. É que mesmo. Passa no domingo. E Brasil. Que nóis, né, cara? Que pariu. Que é? A tradução do Zé Maier, né? Do... É, pra fuso horário. O Zé Maier não. O Zé Maier é foda. O Zé Viuca. Zé Maier. Zé Maier. Os do Zé Maier ia ser tipo Saturday I'm gonna fuck you. Saturday love. Quando teve esse boom nessa moda de humoristas na televisão, né? De stand-up, na MTV teve uns, a Bandeirantes também tem e tal. Então começaram a dar todo tipo de programa pra eles, né? Porque, tipo, o Rafinha Baixo é um cara engraçado. Aí bota. Eu não acho ele engraçado. E bota ele pra apresentar um programa só de humor num domingo à noite, cara. Num... O problema desses programas de humor é que os caras começam a apelar pra cutucar os outros, tá ligado? Começam a baixar o nível pra fazer piada. Cara, eu acho que aposta, o Rafinha Bastos, ele fazia a liga também. Eu acho que ele é melhor jornalista, ele é melhor repórter do que comediante, cara. Concordo. Denúncias do caralho, é, assim, só que eu vou te falar uma. Ele odiava fazer a liga. Ele fazia a liga por exigência de contrato Bandeirantes. Segundo o que o amigo dele, Maurício Aldanha, falou pra mim. Pra você? Aí ele veio aqui pra Curitiba e a gente ficou trocando uma ideia, o Maurício Aldanha. Boiola. Tá mó mano aí. Ele podcast ainda, Modeste. Porque ele já foi embora, né, querido? Porra, mas não pegou contato com o cara? Mas eu, lógico, você quer eu chamo ele agora, daqui a pouco, se tiver online aqui. Sério que vocês queriam chamar o Maurício Aldanha? Chama uma hora, cara. Você sabe que a gente não precisa estar no mesmo espaço físico pra gravar o podcast. Gravar o podcast. Você acha que tá tudo o Marcelo, o Moura aí? Obrigado o... pela trollada. O doente estão aqui do meu lado, né? Eu tô envergonhado já. Você é idiota e burro e não entende as coisas! Não, mas sério, assim, o que o Maurício falava, porque o Rafinha Bastos começou fazendo vídeo com o Maurício Aldanha. É, eu lembro. E aí o Maurício que começou a fazer os vídeos que ele fez pra São Paulo, que mandou pra São Paulo e tal. E ele falava que a Liga não era bem a praia dele, o que ele queria fazer era comédia. Mas a Liga foi desse destacou, que ele saiu da mesmice. Da mesma forma que o CQC, eu acho que foi bem melhor pro Danilo Gentili fazer o CQC do que stand-up. Porque se ele tem o Agora é Tarde, que é uma ideia interessante até, tirando o Danilo Gentili, eu gosto do Ultraje e gosto do Menso, mas tirando o Danilo Gentili, o programa vai bem, assim. É, pra mim, tirando o Danilo Gentili, o Murilo Couto e o outro, pra mim, o programa é bom. Tirando todo mundo, né? Deixa o traje. Agora virou modinha não gostar de modinha. Quem de vocês teve um Tamagotchi? Eu tive um Tamagotchi. Não tive, velho. A minha irmã tinha um Tamagotchi e eu matava os Tamagotchi. Que hoje em dia não tem mais Tamagotchi. Hoje em dia a moda é mais aplicativos, né? Todo mundo tem aplicativo disso e daquilo. Principalmente pra quem tem iPhone e Instagram, né? Agora que é... O mundo visto pelo Instagram, né, cara? É tirar foto de copo d'água com efeito sépia. Cara, então, eu sou um cara meio alheio a esses lances de tecnologia, assim. Eu me sinto tipo Freud quando ainda tinha conexão banda lá, de escada, né? Tipo, ano passado, assim. Isso é sério. Ah, não, sério? Ele tinha discado no passado, cara. Tinha, pô. Ele falou que teve que mudar pra banda larga por causa do podcast Varela, você não conseguia gravar. É verdade. Cara, eu não tenho iPhone, eu não tenho nada disso, cara. E Instagram, que é isso? Old school, cara, old school. Tem nada dessas paradas. Instagram é um programa usado pra estragar as fotos. É pra todo mundo se sentir designer, ou que sabe fazer montagem, é isso? Fotógrafo? É, pra se sentir artista. Ah, que maravilha. Pra você não se sentir mal, eu tenho um iPod Touch, que ele é como o iPhone 4. Eu não tenho nada dessas porra, eu jogo Golden Axe e Altered Beast. E assiste em VHS ainda, né? Eu tenho, 2 VHS em casa. Mas tem uma coisa que eu ando vendo que deriva bastante da geração iPhone e aplicativos, e que começou a surgir o que chamam de hipster, né? Que é a galerinha que segue essa tecnologia, que pra mim, visualmente, é uma vertente do Restart, cara. Porque usam aquela mesma porra daquele óculos de armação colorida. Tem aquele cabelinho escroto, só que já é um pessoalzinho mais velho, né? Só mexendo no cabelinho. Mexendo no cabelinho. Oi, gente! Meu nome é Marcelo, mas meus amigos me chamam de Marcelinho. Então você pode me chamar de Marcelo. Vamos ler uma história? O Zé viu que ele é um hipster? Pior que é, ele usa aquele óculos escroto, né? Cara, Marília Gabriela é hipster, então... Quatro bolas de burraco. Cara, hipster, eu vou mandar aqui a definição de hipster, é um mendigo que acha que é estiloso. Existe um Dover. É, isso aqui é o hipster, é mendigo que acha que é estiloso. Jesus! Por favor, coloquem essa foto no post. Vale, mas por conta da minha banda é hipster, eu não sabia, velho. Isso é hipster? Eu andava assim na época de grunge, cara. Só que a minha calça era rasgada e eu usava um coturno, mas a camisa de flanela era mesmo. É, aquele penúltimo ali tá vestido de lenhador. É, eu me vesti assim, uma época que eu enlouqueci e comecei a viver na rua. Los Hermanos são hipsters, então? Acho que era o início, né, na verdade. Bem no início desse movimento hipster, né? Quando usava cabelão e roupa de flanela, do mesmo jeito. Tony Stark é hipster porque ele usava aquele óculos quadrado do Ray-Ban. Não, senhor, isso começa o Black Sabbath, velho. A gente não pode fazer assim também, né? Tipo, dizer que aquele de óculos agora é hipster ou aquilo é. Porque, porra, o seu Madruga usava All-Star, cara. E agora All-Star é coisa de emo. All-Star, na verdade, ficou caro pra cacete, né? É igual a Havaianas, velho. Havaianas era coisa de pobre. Lembra do Samoa? Uma versão um pouquinho mais confortável da Havaiana, que era preta, deixava o pé marcado de preto. Era feito de piche essa porra. Não sei, mas era tira, se de borracha era de pano. Aí era mais confortável. Só que eu sempre fui idiota e tentava jogar futebol com o Samoa. Nossa. Aí. E aí seu pé era uma borracha. Nada, aí não tinha jeito, arrebentava no primeiro chute, né? É modinha ser gay agora também? Quê? Opa! Opa, essa moda eu não sigo, não. Que pergunta é essa, cara? Porra, não sei, eu tô vendo esse tipo de roupa dos hipsters e tal, e... Eu acho que chega a ser moda não ser gay, mas, tipo, ser mais metrosexual. Não todo mundo, claro, mas criou-se uma moda meio midiática disso, né, dentro da mídia. Sim, Cristiano Ronaldo, né? Pronto, exato, Beckham, né, que fazia também... Eu acho que existe o nível, assim, existem os homens héteros, existem os metrosexuais, existem os gays, existe o Beckham e o Cristiano Ronaldo, cara. É um nível, assim, eles estão no topo dessa... Mas tudo bem, cara, você vê, tipo, um Beckman e um Cristiano Beckman. Ronaldo, caraca. Beckman. Beckman. O homem maconheiro, né? Mas você fala, você vê um Beckham e vê um Cristiano Ronaldo, você fala, porra, que merda, tal, tal. Aí você olha pro Neymar, você fala, porra, que merda. Não podia ser tal, pior, tal. Né? É, então, tava bom antes, né, cara, aí Vem ver o Neymar, caralho. Então, e pior que o Neymar, ele ainda trouxe essa moda de não só Neymar, mas atores da Globo também, não sei o que, de misturar o, tipo, na roupa, misturar social com esporte, né? Então o cara usa, tipo, um paletó, uma camiseta, uma calça jeans e um chinelo de dedo. Ai, ai. Não é de hoje isso aí, não, cara. Ah, os caras não vêm social com tênis aí pra pegar o Oscar, aí? Né? Não, tá começando, né? Danilo Gentili era assim, não sei o que ser. Agora uma moda, além do cabelo, que o Neymar lançou, foi das dancinhas, né? Porque quando ele começou a fazer dancinha em jogo de futebol, aí foi que elas explodiram, né? Viola fazia isso bem, né? Sim, mas... Mas o problema é que não tinha essa... repercussão. Mídia virada pra essas músicas horríveis aí. É, tchá, tchu, tchu, tchá, tchá. Cara, o Atlético tá tão fodido que o nosso grande ídolo não tem nem cabelo, que é o Paulo Baier. Se ele dançar, acaba o fôlego dele pelo resto do jogo. Você lembra das modinhas comunistas com as camisetinhas do Che Guevara também? Que vem na C&A. O melhor é tu chegar no McDonald's e ter uns três amiguinhos comendo Big Mac e com a camisa do Che Guevara. Na verdade, eles estão ali planejando um ataque super meticuloso contra o capitalismo selvagem. Tem esse dia eu tava vendo no Facebook, né, uma imagem do... É aquele do Willy Wonka, né? Willy Wonka irônico. Ele modinha. Fala, modinha. Ele falando assim, então conte-me, então você usa a camiseta do Che Guevara, não sei o que, conte-me como é reclamar do capitalismo pelo seu iPhone, um negócio assim. É, pois é, né, essa coisa de comunista hoje em dia já não existe mais, mas aí já é um outro podcast feito especialmente só pra esse tema. É que eu tô ouvindo tanto falar de hipster. Você não é, pô, você é hipster, não sei o que. Eu não sei o que definiria uma porra de um hipster. Que é uma moda que eu não sei te definir o que que é. Me definam o porquê que o Johnny Depp é essa última Coca-Cola toda. Ah, o Johnny Depp é o maior ator do mundo. Ah, o Johnny Depp. Eu não vejo tudo isso. Não sei, também não sei dizer. É bom ator, vai. Cara, acho que cai no nível do Thor. Falei, aí, vocês viram Vingadores? Aí eu fui assistir o Thor. Ah, sim, todo mundo fica falando homem sem camisa... aparecendo, né? Não, mas o Johnny Depp não aparece em camisa nos filmes. Ele muda bastante de personagem pra personagem. Mas ele é o ídolo das hipsterzinhas de plantão. O Johnny Depp muda de que filme você tá falando? Ele faz o mesmo papel faz 15 filmes, cara. Ele é o Jack Sparrow em algum momento em todos os outros filmes dele. Não, ele é do Irmãos de Tesoura, cara. Tem nada a ver, assim, com Jack então, Sparrow. É óbvio, é o primeiro filme boom dele, né? A partir do Irmãos de Tesoura, tudo é meio Jack Sparrow. Não, não, ele fez o Chapeleiro de LSD lá, o... Tão louco. Drogado. Mas talvez isso não se encaixe também em modinha. Não sei o que vocês estão falando disso aí, mas tudo bem. Eu também não sei, a modéstia começou. Agora tem uma moda que eu tava lendo até uma matéria essa semana sobre aquele lançamento daquele loja só pra artigos nerds em São Paulo. Fiquei pensando, porra, é uma moda nerd que tá realmente tão forte que agora no Brasil começou mesmo, de fato, né? Porque tem uma loja só pra isso, pra um local onde não tinha praticamente nada, sei lá, menos de 10 anos atrás. Eu nunca vi nenhuma loja dessa, não. Como assim, loja para artigos nerds? Soube não da inauguração que teve em São Paulo? De uma loja especialmente para materiais de cultura nerd? Não, mas foi bom você falar, porque ser nerd virou modinha, né? Sim, exato. Todo mundo é nerd agora. Joga World of Warcraft e é nerd. É, o que define um nerd, pra você ser nerd? Antigamente, eu acho que seria questão de gostar muito da parte mais exata das ciências e tal, e curiosidade científica, né? Curiosidade no geral. Acho que hoje em dia tá muito confundido com tecnologia. Tecnologia, né? Porque hoje em dia, como a tecnologia, todo mundo tem acesso, e aí Big Bang Theory fez sucesso, e todo mundo começou a entender um pouco da, digamos, essas referências nerd, e pronto, começou a fazer, virar moda, né? O nerd poderia ser definido como aquele cara que é muito fã de uma coisa, se caracterizar, né? Às vezes o cara é muito Até o cara é muito fã de futebol, ele é nerd. Não, mas de... Não, cara, eu acho que você começa a virar nerd quando você não tem uma vida social, depende só daquilo, fazer qualquer coisa, tá ligado? Esquece que tem mulher no mundo. Olha que os nerds da Vingança dos Nerds comeram todo mundo, hein? É um filme modesto. Nerd é comedor, pô. Aham, Cláudia, senta lá. O lance do Steve Jobs também, né? O Steve Jobs virou um ícone nerd, daí todo mundo acha que é nerd. Todo mundo agora é fã do Steve Jobs, é por isso que ele morreu, né? Por isso que ele morreu, mal olhado. Até o ano início do ano passado, mais ou menos, tinha muita modinha de lance de videogame, tipo esses jogos de simulação, de música, Guitar Hero, Rock Band e tal. Por um lado foi bom, porque muita gente, muita criança começou a ouvir o rock and roll e tal, por causa desses jogos, né? Meu irmão hoje conhece que outra personality do Living Color ficou desse jogo. Sim, esses dias meu priminho tem 7 anos de idade, chegou no carro do pai dele lá, ó, ouvindo AC/DC e tal. Falei, pô, moleque, você conhece essa música? Ah, é do Guitar Hero, não sei o quê. Por isso, tá ótimo. Podia ser a versão restart do Guitar Hero. Tocar tchu-tchu-tchá-tchu no guitarra. Ia ser legal um Guitar Hero reggae, né, cara? Que ia ser só dois botãozinhos que tem que apertar. Guitar Hero Legião Urbana. Aí é chamado Guitar Loser. Caralho. Agora virou modinha não gostar de modinha. Foi uma modinha aí que agora bateu e ficou, cara. Que é o MMA, o UFC. Ah, mas que trocadilho mais infame, hein? Bateu e ficou, né? Pode ter batido e ficado desde o começo da história do mundo, né? Porque desde que o mundo é mundo, todo mundo se interessa em ver um dar porrada no outro. Não, mas antes, antigamente os gladiadores eles lutavam até a morte, né? Agora os lutadores lutam só até a demência. Isso, na verdade, não luta até a morte. Exato. Não luta. Foi o que Herschel Crowe te contou, cara. Não lutava até a morte. Pô, nem tinha carreira. Cara, que carreira é? É mesmo? Só que os de hoje lutam até a demência, né? E você fala isso também do boxe? Sim, o boxe era tão ignorante quanto o MMA. A nobre arte virou demência. Nobre arte de sentar a mão na cara de uma pessoa até arrebentar o nariz dela. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Era quase um xadrez, rapaz. Isso aqui é um minotauro. Lógico, deu quase um xadrez. Igualzinho, o xadrez sentado lá, mexendo as peças, você tá dando muito. Exato. Inclusive a quantidade de coágulos que você desenvolve no cérebro é a mesma, né? Você já viu alguém morrendo de MMA, cara? Silence! I kill you! É sério, pior que você tem casos de morte no box, mas não tem no MMA. O que prova que o MMA é uma coisa super tranquila, uma nobre arte, eu até não diria. Não é tranquilo, cara, mas... É de uma intelectualidade ímpar. Eu vou te falar porque a discussão modéstia, porque esses dois distintos aqui, eles estavam antes do podcast começar, falando que MMA não é esporte. Ah, não. Ué, eu não considero esporte, velho. Eu também não. O que você considera como esporte? Fórmula 1 é esporte pra você? Cara, bola é de gude pra mim é esporte, cara. Fórmula 1 é esporte pra você? Com certeza. Então você desenvolve máquina, não desenvolve gente, que onde está o lado esportivo? Não, senhora, você acha que você tem que sentar no carro de Fórmula 1 e dirigir por uma hora e meia, você não tem que ter preparo físico? É correr na época de Ayrton Senna, outra coisa é correr nessa época de agora. Para mim, assim, qualquer coisa que significa arrebentar a cara de outra pessoa não é esporte. Isso, vai lá fazer vai lá você e o réu passar um papel lá pra arrecadar dinheiro pra consertar tamburelo, que até agora ninguém fez. 15 anos que ele torcendo bateu, tá lá rachado o murinho. Então, cara, você pode morrer dirigindo na sua rua. Você pode tomar uma porrada na sua rua também, e aí? As mortes que tem no circuito de Fórmula 1, por exemplo, é muito maior do que qualquer tipo de acidente que tem no octógono. Porque o que acontece lá não é acidente, cara. Lá são duas pessoas preparadas pra isso. Você tem algum piloto de Fórmula 1 preparado pro carro virar e pegar fogo? O cara tá preparado pra aquilo? Nem a comissária do lado tá preparado pra aquilo. Agora, entrar uma porrada no cara, ele tá preparado, porque ele treina pra aquilo. Mas fala de esporte. São 6 horas diárias que esses caras treinam por dia pra tá lutando isso. Isso não é esporte. Eles ficam dando com a cara na parede pra se preparar, tu vai tomar soco na cara? Cara, você nunca foi numa academia pra falar isso, né, bicho? Não, bicho, mas assim, falando o que eu acho, né? Você falou do boxe e tal. O boxe, eu até vejo... Essas lutas eu até vejo que tem uma certa estratégia na história. Mas assim, pra mim, uma luta onde você tem que ferir outra pessoa e outra pessoa fica todo sangrando e pode ficar sangrando, pode até ter problemas físicos. Pra mim, eu não acho, pra mim, um esporte interessante. Eu não acho uma coisa... Não, tudo bem. A pessoa não gostar, tem todo o direito. Assim como o Moura, eu não gosto de futebol, por exemplo. Mas não tem como discutir que não é um esporte, cara, porque é um esporte. E da mesma não forma é um esporte. Como o cara fica aleijado no futebol. São dois oponentes com suas regras, com juízes, com decisão, com público. É um esporte, cara. Sim. Tá, deixa eu fazer uma pergunta então. Tourada é esporte? Não vejo como. É encenação, é espetáculo. Não gagueja. Não. Eu disse não vejo como. É diferente, cara. Só que é diferente. Tourada é uma crueldade, cara. O touro, ele não tem a opção de não estar ali. Ele não é treinado pra levar espadada no bucho, cara. Rodeio é esporte. Por que não? A partir do momento que você tá obrigando alguém a fazer qualquer coisa, você deixa ser caracterizado esporte. Aí aquilo não é um atleta. O touro não é um atleta. Então nós temos. Leva um chute na cara. Se o cara cai no chão, ele não pode levar um chute na cara. Você não soube a regra agora pra falar isso. Ah, mas eu não sei a regra, que eu não acompanho. Exato. Eu acho meio justiça do caralho isso aí. Então, esse cara então... um octógono pra ficar dando porrada pra agradar os outros. Mas ele leva. Morro na cabeça, cotovelada. Leva. Tá super normal. Sim, cara, ele é preparado pra isso. Ele treina pra isso, tio. A diferença que o Zé tá falando, então, é que na tourada é um animal irracional contra um ser ignorante, certo? Não é isso. Não, na tourada eu tô falando. Não, na tourada, o touro tem preparo pra aquilo? O touro é treinado pra aquilo, por acaso? Então, é isso que eu tô dizendo, é um animal irracional contra um ser ignorante. E no MMA é só dois seres ignorantes, então, se enfrentando. Ai, cara. É por pessoas assim que eu acho que o Minotauro devia dar mais entrevista. O que você quer dizer com pessoas assim? Que acham que todo mundo que entra no ringue é ignorante. Cara, pelo contrário, cara. Pra você ser graduado em jiu-jitsu, jiu-jitsu mesmo, não tô falando de coisa de pit boy que sai batendo nos outros. O cara que é graduado em jiu-jitsu tem que ser muito, mas muito safo, cara. Pra saber tudo que é a posição que ele tem que usar, pra saber a hora certa de usar a posição. Não é qualquer burro que vai ser graduado em jiu-jitsu, cara. E o Minotauro é uma prova disso. O cara é brilhante, cara. Quer dizer que o Minotauro não é ignorante. Ele, então, cita Kafka antes da luta. É porque é o métier dele, né? Vocês não estão sabendo, Marcelo, o Minotauro foi convidado pra Academia Brasileira de Letras agora? Eu tenho certeza, cara. O Minotauro chega no ringue, olha pro cara e fala, vai tomar no cu. Clarice Lispector. Não, os caras, a maioria dos lutadores de MMA, os caras têm formação, eles fizeram faculdade e tal. São intelectuais e tal, né? Inclusive o Rafael parece que tá se inscrevendo. Ele parece a pessoa mais idiota do mundo, mas o John Jones, que é campeão do meio pesado, ele é formado em filosofia. Ele poderia ganhar do Rafael tanto no argumento quanto na porrada, cara. Achei uma porrada ia ser covardia. Vamos falar assim, sério, tirando a questão do esporte, mas ele virou uma moda no sentido de realmente muitas pessoas que nem entendem patavina, nem metade do que vocês entendem sobre o negócio, e lá estão lá curtindo como se fosse a Globo transformou numa moda a partir do momento que ela viu que o lance é lucrativo, cara. Mas gente, MMA mesmo, vamos colocar com esse nome MMA, existe há mais de 30 anos por aí. Onde passava a fazer sucesso, não sei se vocês chegaram a acompanhar. Luta livre de mulheres, eu gostava. Não, tinha, mas o... Tem, mas tem. cara? Porque era o Silvio Santos apresentar, passava depois do Silvio Santos. Sim, que tinha que a Cindy Lauper lutou e quebrou o braço, né? Tinha Cindy Lauper. Não, tinha o Hulk Hogan, que tinha luta. Não, cara, luta livre de mulheres, eu lembro, eram umas minas fantasiadas, tinha mulher, Bárbara, mulher. Nossa, que a sereia do Rio. Cindy Lauper contra a Cher, né? Não, mas que tinha o luta livre na época do Hulk Hogan, que o BA ainda, o Mr. T, ele fazia parte, ele lutava também. Na época, bem começou a WWF nos Estados Unidos, começou a passar aqui no Brasil também. Que daí tinha o André, o Gorila, o Gaiteiro e tal. E passava no SBT. Cara. E junto passava a luta livre de mulheres, que era a divisão feminina da WWF. E aí parou de passar aqui quando uma mulher teve uma fratura exposta no braço durante uma luta. E o SBT passou essa luta ininterruptamente, assim, até que um juiz mandou tirar do ar isso. Não, mas o lance da modinha do MMA, isso é verdade, cara. Eu tenho amigos que lutam já há muitos anos. Tá na academia que eu treino e tal, a gente vê. É muita molecada que assiste o reality show lá, o Ultimate Fighter e tal. Fala, quero começar a lutar também, não sei o quê. E, cara, criança, em geral, se ela vai pra treinar, vai pra aprender a dar porrada e não aprende sobre a parte teórica, vamos dizer assim, a preparação pra você treinar aquilo, não vai ser bom pra criança, cara. Ela vai chegar na escola querendo dar porrada nos amiguinhos, entendeu? Mas é aí que tá o ponto da coisa. Como foi o jiu-jitsu um bom tempo. O jiu-jitsu durante um bom tempo foi assim, cara. Nego ia de academia, dando tapa na cara de professor e quebrando os negros na porrada. Mas foi aí que eu achei que as coisas se perderam um pouco, porque o pessoal antes ensinava, tipo, um conceito, tinha toda uma disciplina. Hoje em dia não, cara. O negócio é ser marombado, dá pra atacar os outros. Um bom professor ainda ensina, cara. Professor, ele sabe identificar aquele aluno que ele tá ali só pra dar porrada nos outros. Eu torço para que isso aconteça mesmo, porque bicho, tá foda, viu, mano? Bom professor que identifica esse tipo de aluno. O cara tá lá só pra isso, ele não aguenta uma semana de treino, velho. Cansei de ver neguinho chegando, porra, só foda, não sei o quê. Aí chega na academia, toma salgada, que a gente chamava, toma salgada dos marinheiros do lado. Cala, cara, não tem esse tipo de cara, não tá lá pra, tá pra fazer volume só, cara. A Globo foi uma grande responsável pela popularização desse lance do MMA, depois que começou a promover o Anderson Silva. Mas e a Rede TV que fazia isso também? Tá, mas Rede TV, velho, você quer comparar? Não é questão disso, a gente pode falar que quem começou a passar Ultimate no Brasil foi Bandeirantes. Começou a popularizar naquela luta do Anderson Silva contra o Damian Maia, que aí já foram os dois no Faustão e não sei o que o Anderson Silva humilhou o cara durante a luta e tal, aí todo mundo começou a descobrir quem era Anderson Silva, virou documentário. Virou o que é esse monstro hoje, esse fenômeno de luta, de atrair, fazer academia e tal, por causa da mídia, que fez disso um show business, tá ligado? É entretenimento, daí não é um esporte. Eu concordo. A prova que é modinha, esse bando de moleque não entende porra nenhuma de luta. Até semana passada, nunca tinha visto uma luta na vida, aí todo mundo na frente da TV, no Sport TV, caralho, velho, você viu ali o Kamehameha ali, que o cara deu no outro ali, velho, caralho. Cara, todo mundo virou especialista nessa posta. Não, tudo bem, mas e daí, cara, uma pessoa não pode começar a querer se interessar por um esporte? Tipo, tem muita gente que não entende merda nenhuma de futebol americano, tem uma final do campeonato. Mas cara, aí que tá. É a mesma bosta de modinha que era da NBA nos anos 90, que o cara nunca tinha visto uma bola de basquete na vida e andava com o boné do Lakers, cara. É a mesma coisa. Só que agora é o UFC. Chegaram pra mim esses dias: ô, cara, tu viu como é que o cigano venceu o oponente dele? Eu sei lá, leu a mão do cara. Quem falava de tênis antigamente? Né, então. É o do Guga, passaram 3 anos falando de tênis. É o que eu acho foda, né? Tipo, o MMA, o tênis ou o que for, sempre tem essas modas de esporte que eu acho um saco, porque eu não sei, eu já não sou muito ligado em esporte exatamente por isso. Tá até perguntando ao Zé antes se o Anderson Silva ganhava quantos por ano e se ele só lutava uma vez ou duas, né? E o Zé me falou que ele só luta uma vez por ano ou duas. E o cara ganha um dinheirão do caramba e, tipo, eu não fico com esse dinheiro nenhum. E eu tenho que ficar torcendo, morrendo pra esses caras, eu não consigo. Mas né? Aí é fanatismo. Mas até aí, parceiro, cara, futebol, cara, os negros são muito... Torcedor de futebol é muito mais fanático, cara. Se você for ver bem o lance de ser torcedor, é idiota, cara. Não é idiota, cara. Acho que você lembra extremo. Que eu não torço pra porra nenhuma. Não, eu digo idiota. A parada é saber o que você tá tirando daquilo. Eu vou pro estádio de futebol, eu grito, eu xingo, faço um monte de coisa, volto pra casa leve. É minha terapia, é gostoso, é bom. Vou lá, encontro gente, tomo uma cerveja, bato um papo. Vejo o jogo que eu gosto, Atlético perdendo ou ganhando, tanto faz. Óbvio que eu vou gostar quando ganha. Eu sou idiota. É idiota que eu quis dizer a partir do momento que você leva a extremos. É muito mais comum você encontrar um cara com a camisa do Palmeiras querendo arrebentar a cara de um corintiano só porque ele torce por um time adversário, do que se encontrar um cara que gosta de UFC, que gosta de MMA, querendo quebrar o outro cara porque o que ele tava torcendo não ganhou. Fazer a diferença é o seguinte, eu tô falando isso hoje com 34 anos. Quando eu tinha 15 anos, o que eu queria era pegar a coxa branca na minha frente. Isso é uma porrada. Tá, que bom, gente... eu nunca senti vontade de sentar a mão na cara de ninguém só por ser ponto de aí é que tá a diferença. Eu era moleque, era babaca. Ah, bom, então chega hoje bom. Você só é adulto, né? Exatamente. Ah, não, é coisa de moleque. Esse tipo de coisa de vou dar porrada, que eu sou foda, isso é coisa de moleque. Uma hora vai tomar o dele e vai aprender que nem eu tomei. Eu acho que é a modinha nessa onda de UFC e MMA, acho que é a modinha tá virando pra isso agora, tá ligado? O cara pra você que ser o fodão pra entrar numa academia, pra ficar bombado, pra ser dar porrada nos caras que torcem no time. A modinha agora é o cabelo raspado, a cara de mal, e eu faço Muay Thai. E orelha quebrada. Orelha come flor. Não, orelha come flor é jiu-jitsu. Mas fale pra um cara que de MMA que não tem orelha quebrada. O Anderson Silva. Na caridade, até o Vanderlei tem orelha quebrada e o Vanderlei de MMA, de Muay Thai. Então, mas é que tá a diferença, cara. Foi o que eu falei, cara, é coisa de professor, velho. É de professor pra professor. É o jeito que o cara ensina, porque o cara que treina já há bastante tempo, ele vai pensar zilhões de vezes antes de querer brigar na rua. Porque ele sabe que o treinamento que ele tem, se ele pegar uma pessoa desprevenida, que não tem o mesmo preparo, ele vai matar o cara, velho. Um chute que você acerta na cabeça do nego, você pode matar o cara, velho. Então, não... Aí tá naquele papo que o Dash falou, que o cara é preparado pra levar um chute na cara. Tem vários vídeos de luta. O cara leva um chute na cabeça, o cara desmaia. 10 segundos depois, ele já tá em pé, já tá ali, já tá bem, já. O Batman existe, então. Por quê? Ele pode treinar todas as artes marciais do mundo e ser preparado pra tomar qualquer tipo de porrada na vida que ele vai aguentar. Não, não. Batman existe, para, velho. Para. Cara, você tá levando pro outro lado, não é por aí. O cara ele faz MMA, ele vira o Batman. Isso. Não, Mestre dos Combates, vocês já viram? No Discovery? Que são dois caras que vão andando o mundo inteiro apanhando. É verdade. Aqui vai ser o Batman dali. O Modesto deve conhecer aquele vídeo que tem no YouTube do Kimbo. O Kimbo Slice? O UFC tomou dois cambal de rodo. Aquele negão só servia pra bater nos outros em quintal só. Cara, que ridículo aquela porra, velho. Ridículo. Tipo, o negão sai na rua, você foi buscar pro dinheiro pra... Ah, vai tomar no cu, velho. Foi pro UFC, levou uma coça, velho. Mas então, aquilo ali pra mim é um exemplo puro de modinha, velho. Porque o cara se acha um fotão pra sair arrebentando os caras na rua. Não, mas aquilo nos Estados Unidos, aquilo é normal, cara. Se fudeu. México, Estados Unidos, esse lance de briga de rua é normal, cara. Pô, então, não lembra aquele filme com o Clint Eastwood, que ele tinha aquele macaco lá, o Clyde? Você não viu o machete lá, o Danny Trejo, a grana que ele ganha na luta de rua? Isso é gala de brigas pra mim, velho, não é esporte, caralho. Você nunca jogou Street Fighter? Por aí. Você lembra do Deathmatch Fighter? Não! Que era tipo um luta livre stop motion com atores famosos. Ah, eu lembro do Celebrity Deathmatch. É, nossa, que eu falei, cara. Você falou, nossa, você não falou nada. Chaves Feelings. Você falou massacote. Celebrity Deathmatch. Que isso era foda. Agora virou modinha não gostar de modinha. Podcast é modinha? Não, vlog modinha. É modinha, cara. Blog virou modinha, né? Blog virou modinha. A gente é tudo modinha aqui, velho. Não, mas a gente tá fora de moda, cara. Agora não é mais blog, agora é Tumblr. Tumblr, sei lá como é que pronuncia essa porra do Batman, né? Agora não é mais modinha, não é mais blog, agora é vlog. Daí é tipo Felipe Neto, PC Siqueira. É, seu brother, mano. Eu não gosto mais dele, ele fica me olhando de olho torto lá. Eu fico... Não tem uma vez que falam PC Siqueira que eu não penso na Fafi Siqueira. Você que não conhece essa pessoa, vai ter um link aí. Agora virou modinha não gostar de modinha. Moda de internet é uma coisa que dissemina muito rápido, né? Modinha é poser, velho. Nossa, quanto tempo eu não escuto falar em poser. Essa foi... poser, velho. É total poser. Pra vocês verem, cara, como mudou essa coisa. Tinha uma época que Tibia era modinha na internet. Era tipo um RPG com um gráfico toscão, assim, que você jogava online. Foi um dos primeiros RPGs online pra computador, assim. Tinha uns amigos meus que jogavam essa merda, ficavam falando dessa bosta, e eu não sabia o que era Tibia, eu pensava que era um osso, tá ligado? Eu também pensava não. Eu pensei a mesma coisa, Tibia e o Peroni, né, cara? Nossa, é Timbu. Isso não é modinha, isso é cultura, velho. Aí você que é modinha? Por que é modinha? Porque foi, acabou, já era. Acho que foi uma evolução. Ah, não, isso é evolução. Se for assim, Atari era modinha. Fita cassete. fita cassete, era modinha, todo mundo era tinha. Era modinha, todo mundo gravava. Do seu... Era gravada a rádio, assim, que ficava esperando ali com o rec e o play disso. Segurado assim. Aí quando começava a música que você queria, sempre apertar bem rápido, e sempre comia o comecinho da música. O filho da puta do locutor sempre falava, e você ouvir agora Guns N' Roses, Sweet Shadow Mine, né? A música começava... Da música, né? Jovem Pan. Tocava aquela metade da vinheta. É, e você fala isso, as vinhetas. Os caras não gravam vinheta pras músicas ainda nas rádios? Sim, cara, chama carimbar a música. Eu fazia isso até esse tempo quando eu trabalhava em rádio. CD das 7 melhores da Pan. Era modinha? Até porque era sacanagem você comprar um CD só com 7 músicas, né, velho? Pô, era maneiro. CD do Celso Portioli faz a festa. Era modinha. Agora virou modinha não gostar de modinha. Você, senhor Marcelo Soares, você já seguiu alguma modinha? Porque é fácil falar mal da modinha dos outros, né? Mas você já seguiu alguma modinha? Cara, eu já fui por umas 2 semanas um pseudo grunge. Usando... Por 2 semanas um pseudo... O seu do grunge é aquele cara que não colunga da ideologia, mas usa roupa só pra poder ver como é que é. Peraí, você era um grunge que usava camisa amarela? Camisa amarela. Que grunge é esse, amarelo? É uma camisa amarela com camisa de flanela vermelha e calça rasgada. É uma mistura. Peraí, você usava camisa de flanela, aí no Nordeste. Calcule por que ele só ficou 2 semanas só. Cara, eu tava vendo a notícia que tava morrendo gente de frio em Salvador, tava 20 graus, cara. Seu duende amarelo, o senhor já seguiu alguma modinha, cara? Pensa muito bem que eu sei a resposta. Eu não lembro se era uma modinha, assim, geral, cara. Mas na minha rua tinha 3, 4 amigos meus que a gente começou a colecionar latinha de cerveja, tá ligado? Não era uma modinha, assim, tipo... Tipo maço de cigarro, né? É, tipo nacional, assim, tá ligado? Todo mundo tem que fazer. Mas a gente, tipo, era uma bosta em casa, cara. Tinha um monte de latinha no quartinho. E, sei lá, cara, colecionei latinha de cerveja por uns 2, 3 anos, cara. E eu, tipo, quem me conhece, mora. Eu não sou de bebê, tá ligado? Então eu só ia pros caras, dá latinha. Oh, dá latinha. Não, acho legal, dá latinha. Puta, chegou um dia que eu olhei pra aquilo tudo e falei, cara, o que eu tô fazendo com isso aqui, velho? Pegue a latinha e bate uma na outra. Tchá, tchá, tchá, tchá. Se for o reggae, não consegue, se entrega essa viagem louca. Mas tinha um vizinho meu que tinha umas latinhas maneiras, cara. Tinha umas do Flintstones, Tom e Jerry. Tinha latinha bacana. Lata, cara, de cerveja dos Flintstones e do Tom e Jerry. Nossa, mais politicamente incorreto e impossível, né? Impossível. Não tinha cigarro do Bozo também. Cigarro das meninas superpoderosas. Era importado, não tinha no Brasil, né? Tinha cerveja do Bob Esponja. Não por modinha, mas eu sempre fui de torcida organizada. Bandido. De vestido. Vai tomar no me vestia de grunge, fui um bom tempo de grunge. Mas pra gente ir atrás de mulher tinha que vestir uma roupinha mais interessante. Então sexta-feira saía com o pessoal do metal, assim. Sábado colocava uma camisa, um sapatinho e ia pra balada. Segunda, quinta ia de grunge. Na sexta botava um smoke. Arrumava o cabelinho. Quer terminar por mim? Vai lá, completa aí. Mora, você arrumava seu cabelinho antes de sair? Eu ainda arrumo o cabelinho. Cara, eu tive uma época que eu não era modinha, cara. Porque nunca foi moda essa porra. Quer dizer, foi nos anos 70 que eu virei um hippie do cara louco com, sei lá, 20 anos. Eu deixei o cabelo comprido, barba pra fazer, andava de chinelo, bermuda e regata. Ia trabalhar, inclusive, desse jeito. E durou tempo trabalhando assim, né? E durou, cara. Olha, eu vou te dizer que eu fiquei com esse visual durante 1 ano e pouco na mesma empresa e não fui nem solicitado a mudar. Cara, eu lembro que eu fiquei muito, assim, quando era mais novo, era muito a moda, assim, de modinha na época de andar de roupa preta, né, cara? Os metaleiros, não sei o que, era roupa preta e tal, só tinha roupa preta, minha mãe ficava horrorizada, cara. Cara, sabe que nessa época de modinha de roqueiro, tipo, eu sempre curti rock desde moleque, então eu já ia de calça rasgada pra escola, eu era cabeludo na época, usava uma corrente na calça e tal. Saudade, hein? Então, bom, você sempre dá uma modinha, cara, que era muito da filha da putagem, que os caras formavam rodinha em torno do cara que tava com uma camisa de banda de rock e faziam perguntas pro cara. Se o cara não soubesse as respostas, os caras tomavam um couro, assim. Você lembra disso? Já fiz muito disso. Mano, o Modeste é um marginal, velho. Cara, você tem uma ideia. Quando me casei, juntamos mudança na casa nova, minha esposa, ex-esposa foi tirando as roupas do saco que tava, assim, pra colocar no guarda-roupa. Iron Maiden, Metallica. E cara, você não tem uma camiseta que não seja preta? Tem uma laranja guardada ali que eu fiquei preso. Tô te lembrando. Tinha uma época que também andar de patins, inline, skate, era modinha, né? Que é? Rollers, né? Os rollers. E os caras de skate, de patins, não podia se ver que queria sair na mão. Os mano da periferia, os rappers também queria bater nos roqueiros, não sei o quê. O Duende vai achar que eu sou marginal mesmo, cara, mas... Vai achar, eu já acho. A gente tinha briga quase que agendada com os skatistas, bem na mesma quadra. Tinha um lugar chamado Syndicate, que era onde tocava as bandas pro pessoal do skate, assim. E tinha o Let's Dance, que era do rock and roll, que era do rocker. E a saída... Que era o nome dos caras? Syndicate, era o nome da seteria, do bar de skatista. Sim, lá. O outro nome? You Can Dance, é isso? You Can Dance? Vocês marcavam briga pro pessoal do You Can Dance? De Curitiba. O Tiago é de Curitiba, ali na Praça 19 de Dezembro, bem na frente do Shopping Miller ali. É, os metaleiros de Curitiba era tudo clubber, tudo. Nesse dia eu tomei um shape resinado nas costas, numa dessas brigas, e fui pro hospital. Bonito, Sr. Maldeste, muito bonito. Cara, e pensar que... Bem feito de novo. Tomara que esse cara tenha virado lutador de MMA hoje em dia, né? Não, agora esse lance de bater objeto aí é luta livre, é luta fake. É que eu assisto, WWE. Só com cadeira esses aí, né? Só pra saber, Modeste, era contra esses caras que vocês marcavam briga? Vamos ver porque tem vídeo disso? Porque acabou de vir um link sobre isso aqui. E o que tem isso? Tomar no cu, que diz. Cara, é pior que eu vou assistir essa porra agora. Quero te ver dançar. Quero te namorar. Mexe pra mim devagar. Esses boné com placa de trânsito junto que você viu que bem, então foi modinha, velho. Foi, cara. É, aquelas colete e calça da Charlotte Hornets. Nossa senhora, velho. Muito ruim. Aqueles bonés que era de redinha atrás. É, com isso aí que você brigava? Não. Street Dance, lembra que tinha aqueles grupos de Street Dance? Pô, mas a gente não vai falar das melhores modas dos anos 90? As gostosas das bandas de axé. Nesse momento eu me retiro pra tomar uma água. Falar de mulher, ele vai embora, é isso? Não tô entendendo. Ele é noivo, ele não pode. Também me retiro essa hora. Quantas formações já teve o El-Tian? Tem mais formação que os X-Men isso aqui, cara. Carla Pérez, Sheila Mello, Silmara Miranda, Isa Matos, Nanda Machado, Lana Duarte, Lelê Pingo de Mel. Lelê Pingo de Mel. Carol Loren, Gabriela Zecchinelli, Ellen Cajado. Ellen Cajado, amiga do outro, como é que é aquele? Da Ariadne, né? Não. Do Bazuca lá, com Cláudio Bazuca. As morenas do Tião foram Débora Brasil, Sheila Carvalho, Aline Rosado, Juliana Almeida, Thaís e Sorrisinho. Thaís e Sorrisinho. Juliana Chocolate, Julie Pinho, Ana Paula Assis, Joyce Matos. Vocalistas, Beto Jamaica, Compadre Washington, Renatinho da Bahia, Tony Salles, Johnny Lopes, Jack Fiais, Kleber Menezes. O Altian da Costa Leste e da Costa Oeste, né, cara? Equipe Azul, Dourado e Central, né, pô? Não, o legal é que teve a discografia e aí começa, né? Em 95, 500 mil cópias, duas vezes platina. Em 96, 2 milhões, duas vezes diamante. E vai essa putaria até 2000. 2000 até 2010 não tem nada, cara. Graças a Deus, né? Ela faz a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir. Isso é uma modinha, a chezeira. O melhor é que eles fizeram a volta ao mundo, né, cara? É o Tchan no Havaí, é o Tchan na selva, é o Tchan no Japão, é o Tchan na Arábia. E o bicho é no tempo também. Tem o Arigatian também. Nossa, Arigatian. E o maior de todos. Não, vamos, não pode acabar o podcast antes de falar do Bat-Tchan, né? Tem visto também? Nossa. O Bat-Chan, vocês não sabem o Bat-Chan? O Bat-Chan e Gotcha City. Se segura e Gotcha City. Deixa eu escuto essas coisas, velho. Eu... Foi no passo do pinguim, fazendo assim, chamando o Coringa, tinga-laca-tinga. Tinga-laca-tinga, chamando o charada. Caveira pomposada, fazer a parada. Hobby. Outra modinha é essas musiquinhas, inclusive com tema nerd de axé e de sertanejo, né? Street Fighter, Mortal Kombat, como é que é do Street Fighter? Você que gosta de navegar no site, eu vou te ensinar a dançar do Street Fighter. Cara, ela rima. Hadouken faz o Ken, Hadouken faz o Yu. Eu vou lhe apresentar o Guilherme dando Alec Full. Alec Full, bicho. Não, e teve a da Liga da Justiça 2, né? Bate mais com o meu, Robin. Bate mais com o meu, Robin. Esses memezinhos da internet também viram uma puta de uma modinha, tá perdendo a graça já. É um meme, cara, um meme. Não, essas carinhas, eu, cara, eu odeio, não vejo graça nenhuma nessas. Aliás, memes, o Vini fez uma tirinha genial sobre isso, né, cara? O do palhaço meme lá? É, do palhaço. Parabéns pro Vini. Koala é o pseudônimo do Vini? Porque no final da imagem tem o nome Koala. Koala? Assinatura é Koala. Koala. Ah, então não foi o Vini. É, então parabéns pro Vini que compartilhou essa imagem. É isso aí, Vini. Mas é muito boa essa, essa tira. O pior é que ele vai ler, ele vai concordar. Não, realmente essa tira que eu fiz é muito boa. Agora virou modinha não gostar de modinha. Muito bem, já falamos de modinhas, já falamos das, que, das mais idiotas, já falamos até de algumas que a gente já seguiu. Tá bom por hoje, né? Se você se lembra de alguma modinha que você já seguiu, que você odeia, que te incomoda, tem bastante modinha regional também, né? Algumas que tem aqui, que não tem nas terras do, do Marcelo e assim por diante. Então podem colocar aí nos, nos comentários, fiquem à vontade. Alguém tem mais alguma coisa pra falar pra finalizar ou não? Um beijo no coração de todo mundo. Um beijo no coração de Sr. Guilherme Balbi, que não respondeu a tempo de participar desse podcast. Sr. Modeste, muito obrigado pela sua ilustre presença mais uma vez. A presença obrigado pelo convite. A presença de peso aqui no podcast. Que cara malvado, velho. Mas é isso aí, minha gente. Muito obrigado pela paciência de vocês ter ouvido a gente mais uma vez. Se Deus quiser, semana que vem o Freud está de volta. E é isso aí, fiquem com o momento Areva. É isso aí, senhores. Vocês se livram do Freud no podcast, mas no momento Areva não tem jeito. É. Estamos aqui hoje, eu, o senhor Marcelo Soares. E aí, pessoal? Senhor Vini! Para de gravar que eu tô assistindo Ratatouille, viado. Dois corintianos chatos pra caralho, um tal de duende, um tal de zenão. Vamos fuder os dois. Um, dois, três e... Salve o Corinthians. Um, dois, três e... Aí ele canta sozinho. É, fudeu. Viado, deixou eu sozinho. Mano, ninguém combinou que tinha cantado um hino. Querem zoar já, ó, pra começar logo essa palhaçada aí? Vai, então fala aí. Corinthians ganhou, 1-0. Agradeço ao Diego Souza que perdeu um gol feito, tá? Que senão era saco pra vocês. Antes de zoar, eu tenho que parabenizar o Diego Souza. Puta de um jogaço. Os dois times são muito iguais, muito parecidos. Mas o Diego Souza é corintiano. Aquilo era a bola do jogo. Mas é, vida que segue, né? Infelizmente, mas estamos aí. O que interessa é que o Vasco é líder do Campeonato Brasileiro, entendeu? Tá aí com 3 pontos, 100% de aproveitamento. Libertadores, o Vasco já tem 2 sul-americanos, isso aí. Ano que vem tem outra Libertadores, o Vasco tá lá nas cabeças de novo. E o Corinthians também, tá lá nas cabeças, perdendo e não conseguindo título no final. Ah, garoto. Então vamos aos comentários do podcast anterior, que foi o podcast dos deuses astronautas. Senhor Zenon, o maior selecionadeiro de comentários, diga aí. Ele disse que já voltava. Ah, viado. Tá pra tá namorando esse viado. Vini, tem algum comentário aí pra destacar? A Mariane Rogers falou: faz tempo que eu não ouço os podcasts do blog. Pô, tá dando mancada, hein, Mariane? Mas tenho que tirar o chapéu. Os dois últimos foram muito legais. Os dois últimos foram quais mesmo? Faz tempo, pô, que eu tô também no osso. É, que viado. As cantadas de pedreiro, eu assisti, eu não ouvi, sim, cara. É, foi cantadas de pedreiro e o Deus dos Astronautas. E a Mariane voltando aí, rapaz. É, eu acho que ela não quis ouvir quando a gente falava do Tony Pinga. Ela evitou os podcasts todos que tinham o Tony Pinga. E agora voltou. Tem o do Lunen também que fala: sou um daqueles leitores babacas que sempre escutam o podcast, mas nunca comentam. Entretanto, após tantos podcasts, finalmente meu esfíncter cerebral não aguentou e se rompeu. Freud, na e seu não existe. E existe. O que, que você tem a falar sobre isso? Eu fiquei falando, nasceu. Foi o Moro imitando o sotaque carioca. Nasceu. Eu não lembro de ter falado isso. Mas, ó, rapaz, qual é teu problema, compadre? O que tá pegando? Nasceu mesmo. E aí? Não, o legal é que se eu não comento o comentário dos outros, o Vini comenta o que eu selecionei, né? É incrível, cara. Ah, viado. Eu chamei você pra falar, se você saiu, sai, né? Aí você entra pra atrapalhar a leitura do cara. É isso, né? Tem um último que é do Only Master, que fala: se vocês fizerem uma camiseta com a estampa "eu escuto o Areva enquanto não sai o podcast MDM", eu compraria duas camisas com certeza. Sobre esse lance das camisas aí, a gente até já trocou uma ideia aqui. A gente tá pensando em produzir algumas coisas, né? É, vamos fazer o seguinte: vamos produzir algumas estampas, vamos colocar lá. Se tiver o pessoal que votar mais em alguma lá, se tiver voto suficiente, a gente analisa a probabilidade, a possibilidade de fazer uma camiseta aí a preços módicos, né? Apenas R$70 a unidade. Mais o frete. Malha da melhor qualidade. Malha da melhor qualidade. Erig com 3 anos de uso. E aí a gente vê aí se o pessoal realmente está interessado, se gostaria de uma camiseta ou não. Também, se não, pode usar para panela de carro, pode usar o que quiser. Cores só preta e branca e tamanho M ou G, porque são as únicas que a gente usa. A gente vai pegar do nosso próprio guarda-roupa. Tudo bem, a gente usa só para uso pessoal. Tem um comentário do Gordinho do Mal, que ele fala assim: não sei porquê, mas o Zenão me pareceu o Shia LaBeoufa nessa última foto. Tá feio, hein? Tô feio de referência, velho. É, mas pior que parece mesmo, cara. Não, velho, não é possível. Ah, parece. O Conde Zé concordou, falou que é igualzinho mesmo. Assim, espero que seja prova de que existam Megans Fox e Roses Huntington Whitley genéricas por aí dando sopa. E o Moura falou que é o que já disse que é Michael Cera. Conseguiu piorar um pouco mais, hein? Puta que pariu, não parece Michael Cera, não. E tinha umas amigas e até algumas ouvintes também, acho que até minha namorada uma vez falou, porque lembrava o Joseph Gordon-Levitt. Também não é referência, né? Mas eu acho que você é bem parecido com o Doug Funny, cara. Boa, Vini, boa. Tem um aqui do Cássio Baltazar, que ele fala assim: a ira de Deus da Arca da Aliança nada mais era do que eletricidade estática. O revestimento com ouro transformava a arca em um capacitor que fulminava os pecadores que a tocassem sem permissão. Altamente científico, inclusive ele tava lá, ele viu a hora que esse cara foi fulminado. Não, o Cássio tem a minha idade também, ele tava lá presente no dia. Tem um aqui falando do Coruja, o Homem de Visão, que se encaixa perfeitamente a essa proposta aí das estampas que o Vini falou, que ele disse: não, não digam para os leitores sugerirem, assim o Vini vai concordar com todas. E eu pus lá embaixo, concordo. Tem um outro do Neo Darkification, que é podcast muito bom. Só uma correção, galera: o Stargate Atlantis não foi o último da franquia no final de 2009. Estreou, eu acho que ele quis dizer estreou, Stargate Universe, a série durou apenas 2 temporadas. A última, a gente quis dizer, a última temporada que valeu a pena, né? Não, você falou que foi a última categoricamente durante o podcast. Não tenta desqualificar o leitor, não. É, foi a última que teve relevância. Pra você, né? Mas, não, foi a última mesmo. Foi a última. A última foi essa. Depois não teve nenhuma. Aí durou 2 temporadas. Você acha que teve relevância pra alguém? Ainda falou assim. Não, é só isso mesmo. Se te falarem outra coisa, tá errado. É só isso mesmo. Não, eu falei borracha mesmo. O último comentário aqui que eu selecionei foi do o Gato a Jato, né? Que agora apareceu esse ser. Que ele dizendo que imagina se o Jesus transforma a água do seu corpo em vinho. Seria um super vilão formidável à Liga da Justiça. Não entendi nada disso aí, cara. O Fred Mercury bronzeado, ele falou, porque o Moura falou que, pô, que poder do cara, que poder ridículo, o cara transformado em vinho, qual seria a utilidade disso? Aí ele falou: não, mas se ele transformar a água do seu corpo em vinho, aí sim, pois é, não, é, procede. Tá bom. Ele ia virar um Modeste, né? Exatamente, rapaz, exatamente. Na verdade, eu tinha separado 2 comentários bem relevantes aqui, que o Marcelo, como numa batalha naval, conseguiu acertar os 2 em cheio. A gente precisa começar a fazer uma logística desses comentários antes de começar. Tem uma coisa que eu acho que vai dar uma novela bacana aqui pra frente, o rolo do Creed Kleber com a Boogie Mary, né? Ou que é a Boogie Mary, sei lá quem fala isso. Boogie Mary? Mary Gasparetto. É, o cara tá mudando de nome agora aí. E ela quer tirar o cara do armário, velho. Eu vou colocar o cara no armário, né? Não sei. Isso tem uma novela, rapaz. Eles ficam nessa embromação aí, em tudo que é lugar, na blogosfera mundial, eles ficam prolongando capítulos da novela. Em cada blog isso é um pedacinho do capítulo da novela. Ah, gente. Tá. Ela colocou o nick de Bugmari porque falando que ela é fake do Bug, mano. Pois é, mas se você quiser acompanhar essa novela, você tem que acompanhar, sei lá, uns 20 blogs, cara. Eles ficam nos comentários de todos os blogs agora discutindo, fazendo DR desse relacionamento aí dele. Comentário aí que ela comentou aí do Creed, é um videozinho que ele postou que era filho assume a sua heterossexualidade para seus pais, né? Que era aquilo que a gente tinha falado e como seria a questão. É, pois é, não, olha só que bizarro, né, cara? Eu citei isso daí como uma parada, uma versão daquela piada do racismo da TV Pirata, e é exatamente isso, cara. Quem é que fez esse vídeo aí teve a cara de pau de copiar igualzinho a piada do racismo da TV Pirata e mudar pra homossexualidade. É vergonhoso, né? Falta de criatividade total, né? Bom, teve um tal de Hell MDM, não conheço esse rapaz. É um nick feio pra cacete, inclusive. Falou aqui, ó: essa ideia de duas civilizações que nunca se relacionam não pode ter a mesma ideia de ficar um tempo é balela. Uma das maiores falhas da teoria. Primeiro porque existe algo chamado inconsciente coletivo. Pois é, a gente não citou o inconsciente coletivo no podcast, mas também é uma outra coisa que corrobora que essa teoria não corrobora, é uma palavra importante. Como diz o Rafael, ele concordou aqui com o Rafael, a questão, né, do formato das pirâmides, né, de ser o óbvio, né, que o pessoal fazia. E aí ele falou, existem, historicamente, tem vários exemplos de civilizações que nunca se encontraram e desenvolveram artefatos, teorias e características culturais similares, simplesmente porque é algo, de certa forma, óbvio, que supra as necessidades básicas dos povos. Seria como um sistema natural, como, por exemplo, espécimes diferentes, mamíferos, pássaros, insetos, desenvolverem a mesma saída para resolver seus problemas evolutivos. Tanto morcegos, moscas e pardais desenvolveram asas para se manterem no ar. Pois é, mais uma teoria aí que explica que o pessoal meio que dá uma viajada para tentar justificar os deuses astronautas. Fabrício Eduardo também falou aqui sobre a arma, né, a besta, que tinha relatos que ela já tinha sido inventada muito antes pelos chineses, que muitos dos avanços das tecnologias antigas acabaram se perdendo com o tempo. Tem um comentário aqui que eu achei interessante também, que é... Dois comentários, na verdade. Que é do Cláudio Boaventura Braz Lima. Isso é um trabalho para Carl Sagan. Eu nunca li Carl Sagan, mas acredito que seja para ele mesmo. Você não conhece? Grande cientista Carl Sagan. Inclusive, ele era um dos caras que considerava essa hipótese aí dos deuses astronautas. Partilhava de um certo corroboramento. Meu Deus, tá se esforçando, cara. Não, mas olha, tem que citar uma coisa, rapaz. A não ser que o nosso amigo da edição tenha feito isso. Quem falou a palavra corrobora no podcast primeiro fui eu, tá? O Rafael depois repetiu, mas o primeirão fui eu, tá? Então se esforçou ele. Mas não, foi o contrário. E a outra é a do Servini X. Que lutou deuses e astronautas, não é à toa que esse podcast foi uma viagem do caralho. É isso, olha a boca, menino. E aí ele se defendeu aqui, né, do falando em coisa feia, do comentário dele que foi lido. Ele tá falando dele mesmo. É, pois é, ainda mais com essa foto aí do Terry Crews de peruca, deve ser feio mesmo. Sabe como é? Tem mulher que não que consegue ser tão corajosa e pegar umas coisas feias, tipo a noiva do Z. O comentário dele eu corroboro também. Que é. É, ué, cada doido com sua mania. O Gil montou um vídeo aqui interessante que tem a ver com o tema do podcast, né, do Afonso Solano, que é um que eu acho que acredita nessas teorias aí. O Stuart falou que a gente zoou o tema todo. Porra, Stuart, você ouve o podcast Vareva, acho que desde os primeiros, cara. Você que zoou todos os temas, cara. Aí ele falou, não que eu acredite em extraterrestre, mas eu também não desacredito. Quanto mais, principalmente, pô, tá bem, tá tipo, ou não, muito pelo contrário esse comentário. Tá bem crítico, né? Pois é. Aí ele falou que, de fato, a gente subestima as civilizações antigas, também é de se admirar certas construções, né? Ele viu lá o documentário do Ancient Aliens e tal. E aí citou aqui, ó, eu não faço a menor ideia do que seja isso. Que nem aquelas esferas de Klerksdorp, que uns dizem não ter origem não natural, entre outras coisas. O danado é que nunca saibamos, talvez, certas coisas e certos mistérios. Mas eu me contento só sabendo que é no fim do mês que o salário chega. Pois é, eu também. O Caio falou aqui, ó, há 2 anos encontrei esse livro, a primeira edição dos anos 60. Deve ser Eram os Deuses Astronautas, né? Perdido na casa dos meus pais, foi leitura bem interessante. Descartando a linguagem da época, fiquei fascinado com tantos mistérios levantados pelo autor, que ainda estão sem explicação. Ou pelo menos sem terem divulgado suas explicações. O fato que notei nas palavras do autor cantora que constantemente ele cercou de cuidados quanto a sua quanto à religiosidade de quem fosse ler sua obra. Creio que estivesse com medo de ser excomungado. É, pode ser. Teve o Eduardo Witkowski, né, que elogiou o podcast, né, achou que ia cair na galhofa, mas que mandaram bem. E aí falou aqui sobre o 2001, né, explicando aqui a questão do 2001, que o Monólito na verdade é uma máquina, tipo um supercomputador usado por uma entidade. O Bruno Henrique falou aqui também do outro livro, Terra Imperial de Clark. Vários aí que tem a ver com o tema. Coruja falou sobre explicando a questão aqui da DC e da Marvel, né, de como é que eles enxergam esse negócio dos alienígenas interferirem na origem dos super seres nos seus universos. É uma explicação bem longa aqui, mas interessante, vale a pena o pessoal voltar lá e ler. E o Coruja mandou, rapaz, uma montagem do Cthulhu, do Kuduro. Que legal, vamos botar aí no podcast aí, no post. E chega, né? Tá bom, né? Senhor Marcelo, temos aí comentários do Twitter, velho. É, tem alguns comentários interessantes, ou não. Um do Márcio Barrios, que ele colocou que depois de ouvir o Areva, né, o podcast sobre os deuses astronautas, resolveu tomar vergonha na cara e assistiu Stargate. E esperava não se decepcionar com esta produção cinematográfica perfeita. E aí o Gato a Jato respondeu isso, dizendo que já tinha assistido um dia desse o filme, que achou o conceito bem legal, bem chubiduba, mas o filme era velho, mesmo assim divertido. Teve mais retweets do podcast, né, que repassaram de outras pessoas que foram retweetando sem comentar. Tem um Nubis, nome do podcast, Eram os Deuses Astronautas, ele colocou Será? E retweetou. Tem a Veveta, é @sorveta1d, que ela botou que a galera ainda anda com a mente muito fértil e retweetou. E outras pessoas que só retweetaram, né, como tem um Meu Vestido Preto, cataclisma.com.br, Tinta na Pele, Kratos Brasileiro, Mina de Itaquera, Carol Moreira e Júlio Verne. Foram os que retweetaram. Até o Júlio Verne, hein? Até eu, rapaz. Eu já tive esse... Bom, deixa pra lá. O Facebook aqui, rapaz, tem algumas coisas interessantes. Ó. Primeiro lugar, a gente recebeu uma letra do Gilberto Silva. A letra do funk do Areva. Rapaz, isso vai dar o que falar ainda. Já estamos trabalhando nela. É, pois é. Vocês aguardem que em breve o Areva Record Records vai gravar isso daí. Que rapaz, bosta, é, velho. É, rapaz, não percam por esperar. Se as 5 pessoas que estão tentando fazer a letra conseguirem rimar as 2 primeiras estrofes, eu canto essa música. Não, é o seguinte, a gente já contactou o Sullivan Massadas, o Eminem e o... 50 Cent. E aquele cara que foi atropelado por um caminhão de sorvete. Isso. E o... Como é que é, ó, rapaz? A gente tem que contactar ele, tá faltando ele, hein, cara. Aquele mendigo lá que canta, como é? Que foi no Faustão? Ventania. Mike do Mosteiro também, já contactamos ele. Eles vão trabalhar a letra pra gente poder gravar o funk do Agora Areva. A gente já entendeu por que os funkeiros de hoje em dia e também os sertanejos universitários só faz música de 2 estrofes, cara. Passou disso, fica difícil, a gente tá vendo isso agora. Rapaz, o Marcos Gabriel mandou um relato aqui muito interessante. Ele falou, ó, hoje estava sendo da assistência técnica, o técnico ficou curioso, queria experimentar um sistema Linux. Eu, como bom entusiasta do Linux, principalmente do Ubuntu, deixei que ele usasse meu computador. Ele então deu duplo clique logo no arquivo que poderia me gerar mais vergonha. Sim, ele o fez. Clicou no podcast que tem a abertura mais vergonhosa de todas. Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Areva? E isso com a porra do som no máximo, para toda a loja ouvir. Ainda mudei para a rama, já era tarde demais. Os rostos de what the fuck já estavam me mirando. É, Marcos Gabriel, você se fodeu, bonito. Mas não adianta você reclamar com a gente, não, cara. Você tem que reclamar com os próprios ouvintes, cara. A gente tinha conseguido acabar, rapaz. Eu e o Marcelo fizemos tudo pra acabar com essa vinheta maldita. Tiramos ela do podcast, aí ficou um monte de gente. Ah, cadê aquela abertura? Bota de novo, não sei o quê. Fizeram campanha, a gente teve que fazer enquete. E essa você merda. Quase apareceu o Marcelinho falando. E essa merda voltou, então eu não tenho culpa. Agora, engraçado que ele mudou pra Rá pra tentar salvar a pátria. Como se a Rá não queimasse filme também. também, né? Puta eu não, mas eu não entendi essa ordem dele de ícones. Tipo, podcast, whatever e ahá. Devia estar bem longe um do outro, né? Mas estava perto. Pois é, não tô entendendo. O senhor é alfabética, sei lá. Não entendi. Tá? Ela só soltou o play lá do Media Player e tava ouvindo ahá. Cara, teve uma mensagem que recebi também, eu e o Rafael recebemos, do Felipe Maromba. Olha só, rapaz, nosso ouvinte fiel aí. Já ouve o podcast Whatever há bastante tempo. E aí ele falou, ó, estou ouvindo o podcast Whatever agora, um tema muito complicado de se tocar, principalmente que todos que abordam sempre acabam sendo tendenciosos para um lado. Como sou cristão, não me sinto confortável em ver como esse tema é tratado, principalmente que na maioria das vezes as pessoas acabam sempre retratando os assuntos da minha fé como idiotice e crendice de pessoas sem cultura, retrógradas e reacionárias. Mas tudo que foi dito no programa foi muito bom, o tema tratado com imparcialidade e muito respeito. Sei que minha opinião não é relevante para o programa, que é isso, Felipe? Pelo amor de Deus. Mas queria agradecer muito pelo respeito que eu senti e não ter as coisas que eu acredito desqualificadas, como eu vejo em tantos programas. Valeu mais uma vez pelo ótimo programa. Isso aí, Felipe. A gente agradece aí seu feedback. E claro que a sua opinião é importante aí, né? Principalmente que você elogiou, né? Se fosse pra falar mal, não li. Que mentira. Mas é isso, rapaz. A gente mesmo aqui é foda, né, cara? Tem ateus, tem pessoal cristão, tem todo tipo de... Tem umbanda, tem tudo no Areva, rapaz. Tem coisa que você nem queira saber. Então a gente sempre brinca com esses assuntos aqui e tal, mas eu acho que nunca a gente realmente pega pesado, porque não tem nada a ver, né, cara? Querer ser arrogante e se achar dono da verdade. Então que bom que você gostou. Maromba de... com coração. Isso daí, rapaz. Tá vendo só? Maromba sensível. Aí, tá vendo? O tamanho do músculo é igual ao tamanho do coração, tá vendo? Um rapaz de coração aberto. Então é isso. Vamos então agora para os assuntos da semana, né? Tá rolando um negócio interessante agora nas editoras de quadrinhos, né? O pessoal tá sempre envolvendo a sexualidade agora dos personagens em tudo, né, cara? Fazendo jabá em cima da sexualidade, querendo destaque em cima da sexualidade. Parecendo até meio apelativo de todas as partes, né? A Marvel fez uma revista com o casamento do Estrela Polar com o namorado dele. E a DC anunciou que vai revelar em breve que um dos seus personagens icônicos, ele agora joga no outro time. No Vasco? Não, no Corinthians. No São Paulo. Aí tem que ser no São Paulo. Não, pera, não mistura a porra. Isso aí é no São Paulo, é no Fluminense, não é no Vasco, tá? Então, um personagem que a orientação sexual dele era heterossexual, agora ele... Será? E o que o senhor acha aí, seu Marcelo Soares, dessas revelações, de repente o pessoal saindo do armário? Não, o pessoal achava o armário meio quente, apertado, assim, com um monte de roupas pra incomodar, né? Por que não? Essa era a opinião embasada do nosso especialista em quadrinhos. Não, cara, mas eu tô chamando o Marcelo pra também o pessoal ir comentando aí, pô. Você não tem nada a falar do assunto, esses viados. Então, cara, na minha opinião, eu acho meio forçado esse lance de querer empurrar essa coisa de minoria, saca? Tipo, porra, 5 anos atrás não era importante. Aí só porque agora tem um monte de movimento a favor, parece que estão fazendo por obrigação, entendeu? Não é se preocupando com minorias, parece que estão fazendo literalmente pra cumprir cota mesmo, cumprir com obrigação. Não vejo isso como uma coisa muito legal, não. Acho que estão fazendo o mesmo pra vender pra outro público, de repente. Eu não vi desse jeito, não, cara. Do mesmo jeito que teve Christian quando os caras fizeram o Ultimate Homem-Aranha Negro, que deu tudo um bafafá, que falaram as mesmas coisas, que era por cota e tal. E eu não vi, achei legal pra caralho a iniciativa, cara, de ter um herói do ícone, do calibre do Homem-Aranha Negro, no universo Ultimate. E latino, tá vendo? É isso que eu tô falando. Não que eu seja... Nesse caso, tudo bem. Não que eu seja contra desses tipos de personagens nas HQs. Longe de mim. Mas o que eu tô falando é que essa iniciativa por parte da DC e da Marvel, fazendo essa puta dessa propaganda, pra, sabe? Pra querer se promover, falando, olha, não, nós somos a favor de minorias. Isso eu acho forçado, cara. Tava dando uma pesquisada e tal, e tem bastante, cara, personagens gays na Marvel. Na DC agora vai ser um só, né? Porque até agora, na DC acho que não tem nenhum, né? Tem aquela menina lá do Batman lá. A Batwoman é também, sapatona. Olha só, que show de preconceito. flautista, né? O vilão do Flash também é. Isso. A Renée Montoya, né? Que era do... Inclusive, foi um elogiado pra caramba e merecido, cara. O arco lá de Gotham City contra o crime, né? Saiu aqui no Brasil com esse nome. Em que é revelado lá a homossexualidade dela e como isso foi tratado dentro da história. Eu achei... Sempre achei genial, assim, cara. Eu achei muito bem escrito. Eu acho que antes disso ainda, a Marvel já tinha transformado o Colossus Ultimate em homossexual. É, o Estrela Polar, né, cara? Sempre foi um personagem bastante conhecido também. Embora nem sempre fosse retratado assim. Assim, citava que o cara era, mas isso acabava não tendo relevância nenhuma na história, né? Não sei também porque a Tropa Alpha sempre teve uma história meio bucha, assim, né? Que as melhores histórias ainda eram voltadas pra ação, assim. Não tinha grande desenvolvimento de personagem, assim, que fosse abordado, né? Meia-Noite. Ah, sim, Meia-Noite e o Apollo, né, do Authority, né? Que era, na verdade, passou a ser da DC depois, né? Era da Wildstorm, que era um estúdio separado, né? Acho que é o casal gay, assim, mais fodido dos quadrinhos, e acho que o mais famoso. Com perdão do trocadilho. Não, mas o interessante é que no Authority você não se incomoda, por exemplo, se você for heterossexual, você não vai se incomodar em ler a história, entendeu? Não que eu tenha preconceito nem nada, mas assim, cabia aquilo ali de uma maneira inteligente. Tem certas histórias que, puta, eu vi esses dias o Daken beijando o mercenário na boca e tal. Eu achei desnecessário aquilo lá, velho. Ah, o Daken é todo desnecessário, né, cara? O personagem não era nem pra existir, né? É uma merda. Quem que é esse aí? É o filho do Wolverine. Você nunca tem um amigo que você fala, cara, esse cara é de boa e tal. De repente o cara fala que é gay. Não, é isso que eu tô falando. Não tem problema nenhum. É assim, se você trata aquele assunto inteligente, assim, não é desnecessário. Não é que nem os caras estão fazendo, o casamento gay e tal, não sei o que lá. Sabe por que eu não vejo relevância, cara? Porque o Jean Paul lá, o Estrela Polar, não tem relevância nenhuma nos quadrinhos, cara. Sempre foi bucha. Se fosse o casamento, sei lá, descobrissem que o Hulk Vermelho fosse gay. O General Ross de bigodão e tudo, hein? Então, General Ross, Fred Mercury, hein? Pelado o motivo do ódio dele, é porque ele sempre foi apaixonado pelo Banner. Pelo também. Bruce, ué, tá vendo? Ia ser interessante não pegar um bucha lá, sei lá, pegar o Gambit da vida e falar que o cara é gay. Mas também todo mundo já sabe, né, pô? Tanto que a DC disse que é um personagem importante, né, que ia ser um revelado como gay. E acho que isso também tem muito a ver com o contexto histórico americano atual, né, porque teve uma proposta, uma emenda de pra ser vetado o casamento gay lá nos Estados Unidos e o Obama vetou, né, o casamento, a proposta, quer dizer, ele foi contra isso e fizeram toda uma campanha. Então, esse ano, pessoalmente, tá tendo muita discussão sobre isso nos Estados Unidos. Então, né? Mas ele voltou atrás, não foi? Ele não aprovou? Até porque foi um golpe político dele, né? É, o que eu tinha visto é que ele tinha vetado a lei de não existir o casamento gay, né? Se ele voltou atrás, eu não sei dizer. Saiu em tudo quanto é jornal, assim, falando que ele apoia tal, mas que ele não... Enfim, ele fez um meio campo ali, mas ele, tipo, fala que apoia, né? Então, já que ele tá falando que apoia, os caras já começaram a fazer um monte de história em cima disso. Teve um episódio dos Simpsons, que o Matt Groening soltou uma polêmica lá, que um dos personagens ia assumir que era gay e tal. Vocês lembram disso? Todo mundo apostando naquele ajudante do Burns, né? Tudo a ver. Aí no final, o personagem que era homossexual era o Mo, o dono do bar lá. Tô louco. Mas tudo a ver com qualquer personagem, né, cara? Não tem como você saber, cara. É porque tem uma das irmãs da Marge é gay, é lésbica, né? Mas quando eu vou assim, as pessoas às vezes têm essa impressão que assim, esse daí tem, mas cara, não tem como saber, cara, da vida da pessoa, cara. Assim, querer achar que tem que seguir um estereótipo, e não necessariamente, né? Concordo com o doente, cara. Eu acho que tem que ter. Agora, eu acho que o importante é isso ser embasado com boas histórias, com um contexto interessante, né? Você pega o próprio Apollo e o Meia-Noite, que, cara, você pega nas histórias do Ex-Máquina, cara, tem a situação toda envolvendo casamento gay e homossexualidade, mas é muito bem abordado. A própria Renée Montoya, que eu falei também, foi muito bem abordado. Agora tem um personagem novo lá na DC também, dos Novos Titãs, chamado Bunker também, que eu não li nenhuma história com ele, porque sinceramente caguei pra esses novos titãs. Né? Bunker? É, Bunker. Os soldados ficam todos se escondendo dentro dele. lembrei tá, de um outro personagem gay, isso aqui é da Marvel, é o filho da Wanda, né? Ah, o Icano, é. O Icano e o Hulkling também. O Hulkling também é. Então, essas histórias eu não li, mas o pessoal também disse que isso foi abordado de uma forma legal. Cara, tem muito personagem gay, cara. Tá, a Mística é lésbica, mas assim, nunca isso influenciou nada, assim, nas histórias, né? O que eu tô achando, na verdade, cara, que gera esse burburinho é porque o tema ainda é polêmico, né? Deixa eu só comentar uma coisa, é muito engraçado. engraçado, o Estrela Polar é muito gay, cara. Ele é muito gay, porque ele é gay na Terra 616, ele é gay na Terra 2149, ele é gay na Terra 1298 e na Terra 3470. Ou seja, ele é gay em todo lugar. e vocês apostam, né? Apostam em quem? Já ouvi falar no Batman, mas é muito óbvio, né? Mas o Scott Snyder disse que o Batman não é gay, ele é Gotham sexual. Ele é uma cidade. Exatamente. É uma cidade de Gotham. Eu até tava comentando com o Rafael Degas, ele gosta tanto da cidade de Gotham, imagina você andando pro Gotham City e ver o Batman se esfregando num prédio, mano, dizendo, vai danada, vai danada. É por isso que ele tá sempre pendurado nos arranha-céus, ah, garoto. Eu ouvi falar que tem um site especializado, uma página no Facebook especializada na DC Comics, de fãs, que eles estão apostando no Wally West, o Flash. Não vai, cara, não é o Wally West. Ele nem tá aparecendo nas histórias, como é que vai ser? Não, então, por isso mesmo, que ele falou que... vai ser um personagem que ainda não foi introduzido, vai ser introduzido agora. E é por isso que estão cogitando personagens que ainda não apareceram no reboot da DC. Falando de alguns fóruns gringos do Dummy lá, filho do Bruce Wayne. É, pode ser, essa daí eu não tinha pensado. Só, porra, ele é moleque ainda. Isso que eu ia falar, uma criança, pô. Mas é uma criança, já é viado desde pequeno, não tem essa de... É uma criança que já apareceu cortando a cabeça de um cara e dando uma granada na boca, né? Seria legal, porque ia mostrar um cara modafoca, assim, tipo o Apolo Meia-Noite, né? Que esse moleque é fodinha, né, cara? Ele tá sempre botando pra fuder geral aí, né, cara? Ajudaria a reforçar esse negócio de que, pô, os personagens gays não tem que ser vistos como fresquinho, delicado, né? Pô, é. Delicadinho, mas... né, mano? Que o cara pode ser fodão independente disso. Aí vão dizer que é psicológico, né? Por isso que ele é todo fodão e destrói tudo, porque ele é gay, reprimido. Quer dizer, quem você acha que é o personagem gay? Aquaman. Que isso, Aquaman. Olha só que absurdo. Ele tá falando isso pra me atingir. O Aquaman é um cara casado, fiel e pai de família. Não, jamais. É negativo. Se bem que tem muito casado, bom, deixa eu falar. Duende. Eu acho que é o Asa. O Asa Noturno, né? Costumava dar uns pega na Estelar, né? Agora. Ele já deu uns pega até na Mulher Gato. Vini. Vai ser o Lobo, velho. Já é muita sacanagem botar o Lobo desenhado pelo Liefeld, cara. Não mudar ainda a orientação sexual do cara desnecessariamente é sacrificar demais o personagem. Eu não sei, cara. Eu ouvi muita coisa. Eu ouvi que o Questão vai ser... O Questão é outra história, bem pior. É, o Questão vai sacanear ele muito mais. O Questão é o único personagem da DC que ainda usa o Orkut, né? É porque ele não tem face. Marcelo, dos principais, digamos, se for um personagem que já está introduzido, que seja um personagem importante ou conhecido pelo menos, eu apostaria no Caçador de Marte, né, no John Jones, porque ele não tem progresso de nada de personagem que tenha se envolvido amorosamente com ninguém, e ele tá num grupo onde tem um Apolo e Meia-Noite, então pode muito bem isso ter citado alguma coisa nele, seria minha aposta. Não tem orientação sexual dos terráqueos, né? Exato. É, então ele virou gay, então. Ele é assexuado. Tá aí, algumas que vocês falaram aí. Eu acho que o Damien, eu acho que não vai ser pela questão de ser criança. Então não vou querer chegar nesse lado da polêmica. O Caçador de Marte, meio que, pelo fato de falar que vai ser um personagem que ainda não apareceu, fica fora dessa possibilidade. Mas seria uma possibilidade interessante. Quando eles falam em personagem icônico, eu penso logo nos personagens em que o pessoal fora dos quadrinhos conhece. Ou seja, que já teve a aparição relevante de pessoal reconhecer e não só nos quadrinhos. E cara, eu apostaria em dois personagens. Um que já teve série animada no passado, né? Então lá fora, pelo menos nos Estados Unidos, o pessoal considera ele icônico. Aqui no Brasil o pessoal conhece pouco, que é o Electron. Ele já apareceu, mas não apareceu como herói ainda. Seria um personagem que dá pra dizer que é icônico e que dá pra os caras fazerem isso. E, cara, eu acho que o Homem Borracha é uma possibilidade também, cara. Seria uma boa. É um personagem que é bastante conhecido. Mas ele não era casado? O Homem Elástico que era casado. É, tem um então, elástico. Não, mas ele um era... Homem Borracha. O Homem Borracha é aquele da série cômica, cara, que tinha aquele uniforme vermelho. É, então, mas né, no, na animação ele era casado, eu acho. Falaram que vão mudar a sexualidade do cara. Uma que eu pensei assim, que como ainda tá sendo introduzido os personagens, pode ser algum personagem da Sociedade da Justiça, né? Que tá aparecendo em Terra 2. Pode ser, tem gente citando que pode ser o Lanterna Verde da Terra 2. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que eles vão colocar um personagem realmente do universo principal, vamos dizer assim. Que não apareceram ainda lá foram o Wally West, a Dona Troy, a Ravena e quem mais? Teve muita mais tem muita gente, tem muita gente, é. Com certeza, tem muita gente. Eu tava lendo aqui que eles estavam apostando também no Adão Negro. É, mas ele já tá na cota de negro já, então não pode ser. Mas assim, eu fico meio assim com esse lance, porque quando colocam um personagem das ditas, entre aspas, minorias, porra, toma aquele ar muito sério, né? Tipo, porra, não pode fazer piadinha nem nada. Pô, todo mundo que tem um amigo que é gay, ou o cara, entendeu? E o cara zoa você também e tal. Mas acho que nas histórias em quadrinhos isso acaba se perdendo bastante. É, sei. Bom, eu acho que também, cara, na boa, não é tão relevante isso, mas sempre gera polêmica, né? Tanto que a gente tá aqui discutindo essa merda há vários minutos. Vamos ver o que rola aí. Eu só espero que sejam boas histórias, que tenham uma relevância e que não fique só nesse marketing, né? Como botar o casamento de um personagem que eu não sei como vem sendo abordado hoje, mas concordo com o Vini, um cara meio que irrelevante, né? Nunca teve uma importância muito grande, assim, de construção de personalidade e tal. E o outro também já falando, apostem suas fichas aí, quem será, não sei o que, então vamos ver. Vamos ver o que acontece, qualquer que seja a decisão para a gente, whatever, tanto faz. Certo, senhores? Então, vamos lá. Quem é que vai fazer o fechamento do podcast hoje pra pagar um mico também? Vini. Eu? Por que eu, cara? Porque foi o primeiro nome que veio à mente. Porque o Zé não falou, você tem que concordar, cara. Porra. Isso aí, cara. Então, se vocês adivinharem o nome desse filme, eu falo. A Xuxa queria o Senna e o Senna morreu. A Xuxa queria o Michael Jackson e o Michael Jackson morreu. Qual é o nome do filme? Pelé Eterno, pode fazer. Então, galera, boa noite, e whareva! Luiz Modeste, tem algum selo Modeste pra carimbar, alguma sabedoria popular do sua época de trombadinha, de torcida? O Modeste que morreu agora. Modeste. Alô? Opa, problemas na conexão. Muito batichão. Você tava cantando, né? Tava lindamente aqui, parecendo um rouxinol cantando. Você colocou no mudo, ficou dançando e cantando aí, né? Tô chamando o Coringa. Cara, imagine um sujeito de 160 quilos quase, dançando batichão e cueca no computador. Não, não imagino. Que cena linda. É por isso que estoura a luz na casa dos outros.